No ar! Ou a Toff, eu não sei. Estamos em modo avião. Qual é qual? E a sua verdinha. Uma verdinha. Roupinha rosa. Vou deixar aqui um pouco de gel, achar. Daqui é seu substituto. A gente te usou de familiar na última sessão, viu? A gente usou você de familiar na última sessão, tá? Você só curou, gente. É, desaparece até que precisar. Curou, eu sei, de pro já é. É. Bom, resumindo a última sessão, então, pra quem não estava aqui. B, você que não ouviu a sessão ainda. Você lembra que vocês estavam no pântano? Achei. Né? E estavam perdidos lá no pântano, não conseguiam achar caminho de saída nem nada, né? O Murin tinha caído no, na água, eles foram resgatar o Murin e aí foram cercados por uma horda gigante de aparições, tá? As aparições começaram a atacar, vocês começaram a atacar as aparições. Quando começaram a vencer as aparições, eram zumbis, gigantescos, zumbis de elfos, né? Elfos em armadura, com espadas, tudo, né? Vieram atacar vocês, né? E assim, a perspectiva era: quanto mais vocês lutassem, mais vocês teriam que lutar, porque não parava de vir inimigo, tá? Aí deu a louca na Ciere, baseada nas informações que o Murin passou pra ela. Ela fez uma magia que chama Âncora Planar e chamou pro pau o que, segundo ela, era o demônio que tava criando o pântano e controlando as almas. E acertou na mosca: tinha um demônio lá, um Baylor, igual o Neron. Se você não lembra como que é o Baylor. Cadê você, Neron? Você assistiu? Esse aqui. Ah, sim. Tipo uma galinha. Tipo uma galinha. Isso no Senhor dos Anéis. É. Tem asa, mas não voa. E. Exato. Aqui é um mago cutucando. Fazendo acupuntura pra não mexer as asas. E. Aí o demônio apareceu, puto da vida com ela, né? Ela tentou controlar ele, mas não conseguiu, porque ele tinha preparado o pântano pra impedir isso, né? E veio pra lutar contra vocês, né? As aparições que tinham no pântano, elas se condensaram e fizeram uma aparição gigantesca, né? Você assistiu a segunda temporada de Stranger Things? Sim. Mais ou menos aquele bicho das sombras. Um negócio gigante veio pra atacar vocês, né? O pântano inteiro ficou negro. Né, e os zumbis continuaram atacando, né? Aí vocês estavam conseguindo derrotar as aparições. Aí o Theon resolveu conjurar o próprio Calmir, né, e falar pra ele mandar a irmã dele transformar o pântano na clareira que era antigamente, tudo. E aí isso desfez a maldição que tinha no lugar, e aí o demônio perdeu todas as vantagens que ele tinha. Quais eram as vantagens? Magias de transporte não funcionavam. Que mais? Magias de transmutação não funcionavam. Quem falou? Transmutação não funcionava. Então, ele tentou virar dragão, não conseguiu. O Murin não conseguia desvirar do lobisomem, né? O Griel não conseguia acessar as flechas dele. Vocês não conseguiam acessar o conteúdo das suas mochilas, né? Eu achava que era alguma magia. É uma magia. É uma magia. É a mesma magia que vocês usaram em Rond, que o Theon ficou o dia inteiro fazendo a magia. Fez aquele círculo mágico gigantesco. Santificar. Só que é o contrário. É rolou. Só que é o contrário. Então, essa magia, ela realmente existe, o efeito dela realmente é isso que aconteceu. Você pode permitir a uma série de criaturas. Você pode proibir uma série de criaturas de penetrar no local, né? E algum efeito adicional, né? A magia tem uma relação de alguns efeitos adicionais que você pode escolher do que tá na magia. E eles ainda deixam assim: e o que mais o mestre permitir. É isso, como era o mestre, né? Que usou. Como o mestre que usou, ele faz o que ele quer. Ele permitiu pouca coisa, né? Por isso que a Nick tava passando mal o tempo todo, né? Que eu determinei que fadas não poderiam. Aliás, poder entrar poderiam, só que iam ficar extremamente enfraquecidas no local, né? Porque a intenção do demonião era ter cada vez mais almas ali com ele. E ficar sugando a energia dela, se alimentando dela. É, competição com a Toph. Competição vai chegar Toph. Nisso ainda. Competição com a Toph, exatamente. E é isso que ele tava virar no futuro, você vê. E aí quando dissipou isso, né? Já tem a espada. O pântano tinha ficado todo negro, a água, né? Aquele negrume se juntou numa massa só como se fosse uma mancha de óleo recuando. E aí virou um uso gigante, um cubo de uma gosma. minha descrição é essa, uma gosma gigante que veio atacar vocês também, tá? Que é um bicho que eu achei aqui no livro, que é? Deve ser no Volo, né? Não é no Volo, é no Sword Coast? Naquele outro. É algum da terceira edição. Tales of the Yawning Portal. Ah, Tales of the Yawning Portal. Né? É um bicho que tem numa das aventuras desse livro, né? Que ele é um limo, é uma gosma inteligente que faz magia também. Deve ser foda. Tem poder mágico. Coisa dessa. E foi atacando vocês, e cada vez que batia nele tomava dano de ácido e tudo, cada vez que ele atacava vocês dava dano de ácido. Não, será assim mesmo? Ia corroendo todo mundo, né? E isso junto, mais o Demônio das Sombras e o Stranger Things, mais os zumbis e depois o Demonião. O Demonião ficou só de boa vendo vocês enfraquecendo, né? Que ele tem uma espada elétrica e um chicote de fogo. E um dos efeitos que tinha no local santificado por ele, ou profanado por ele, era que todo mundo no lugar tinha fraqueza a elétrico e a fogo. Então quando vocês descobriram isso, começaram a bater com tudo nas aparições com magia, efeitos de fogo e de eletricidade, o Celerim pintou e bordou, soprando relâmpago nos bichos, né? E aí quando o Theon fez a invocação do Calmir, dissipou isso, e acabou esse efeito, ele perdeu a vantagem dele, né? E aí vocês saíram bem fortalecidos disso. Quando ele foi para entrar no combate contra vocês realmente, os outros monstros já estavam praticamente derrotados, né? Ele já não tinha mais a vantagem que ele tinha, né? Foi uma puta sacada de gênio de vocês. E aí o Murray foi para cima dele, começou a lutar contra ele, né? Todo mundo de certa forma combatendo ele meio à distância, né? Assim ele provocou ele em resposta com uma bola de fogo no Celerim. Que é claro, né? Porque sempre que também ele provoca alguém, é um companheiro que apanha. E aí quando dissipou o pântano, o Gurel pegou as flechas dele, carregou todas as flechas infalíveis que ele podia fazer. E ela só 5 flechas no meio do peito dele. E praticamente exterminou ele, e o Murray só deu o golpe final, executou. E aí conseguiram derrotar. Ah, é sim. Que iniciativa, velho. É, estreza só. Estreza e o Lanar, tem que ser bem. Mais 5. Aí quando dissipou, 13, né? 15. Quando derrotaram o Demonião, né? Aliás, quando o Demonião se revelou, e as almas se juntaram para fazer a alma grandona, a Toph caiu no chão, não participou do combate. E ficou o tempo gritando, peçam pra elas parar, peçam pra elas parar com essa cantoria maligna. E ficou enlouquecida a Toph. Quando derrotou o Demonião, as almas que estavam ali começaram a clamar por vingança, vingança, vingança, vingança. E todas as almas foram até a Toph e se fundiram com ela. Tinha só 5.500 almas. Só 5.500 almas. Nossa. Mas só 500 foram, né? Ela nunca teve tantas. Só 500 não foram. Só 500 não foram. Que eram os hobgoblins. Todos os elfos que queriam vingança foram se juntar com a Toph. Todos os elfos que foram impedidos de descansar por causa da Aliança Negra e por causa disso e da corrupção do demônio que queriam vingança, se juntaram à Toph. Agora tem 5 mil alminhas nela. Quando as almas entraram na Toph, a Toph caiu no chão desacordada, né? Ela começou a entrar em fúria, né? E ia pra partir pra cima de vocês, e aí todos vocês ouviram um rugido, né? Um rugido ensurdecedor, o rugido do Tarrasque dentro da Toph. E aí a Toph se acalmou e caiu desacordada. Eita. Aí cala a boca, menina do demônio. O Theon jogou as correntes dele na Toph, materializou as correntes, prendeu a Toph com essas correntes, né? E segurou a Toph presa. E é onde nós estamos agora. As correntes estão segurando a Toph está desacordada, tá? E vocês estão testemunhando o final da transformação que acontece no pântano. Pelo poder de Calmir e o poder de Alihanna, né, aquele pântano ele foi todo coberto por vegetação, sepultando finalmente os corpos daqueles elfos que sofreram tanto ali, né? Agora esse lugar que antes era um pântano, que vocês não conseguiam enxergar o final dele, é uma clareira que tem em torno de uns 100 metros de diâmetro aproximadamente, tá? E é todo gramado ali, tem flores agora florescendo, e o sol, vocês conseguem voltar a ver os raios do sol cortando por entre as folhagens das árvores, chegando até vocês. Né? a nossa maior preocupação no momento era ter que atravessar o pântano. Tem que atravessar o pântano. Isso ainda é uma preocupação? Não, não, porque agora não tem mais pântano, não tem mais aquela névoa pra fazer vocês se perderem. É mais 3 mesmo. Não tem nenhum risco mais de ir pra Ravenloft. Tá mais 6, porque eu tenho mais 3 de artilharia. Então agora vocês estão tranquilos. A preocupação de vocês agora. Eu acho que seria top. Além disso, tipo, além dos bons arcos que tem. Destreza. Proficiente, uma de dano, né? No meio da floresta, destreza, né? Isso. Sim. Numa clareira que, mais um que ele tem normal. Que se formou ali magicamente tá por ação dos deuses. Deus. Tá 11 mais 7. Deixa eu ver. Sepultando os corpos dos 5 mil elfos, dos 500 hobgoblins que estavam lá. Olha a disparidade. Morreram 5 mil elfos na batalha que teve aí. E só 500 hobgoblins. 500 goblinoides, né? Hobgoblins, orcs. Tem tudo misturado. As mortes dos elfos foram 5 mil. Tá dobrado. Talvez os hobgoblins tenham morrido devido à resistência só. Teoricamente, eu tenho mais 14. Exato, foi na batalha. Eles não tinham vingança alguma, né? Não, eles não tinham. Eles morreram cumprindo o dever deles e estavam satisfeitos que mataram muitos elfos. As almas deles não estavam nem aí mais. Quando eles pereceram em combate, a alma deles já foi pro reino dos deuses deles. As almas dos elfos não. Tá mais 6 agora. Foram amaldiçoadas e estavam aí em sofrimento eterno. E agora estão no estômago da Toph em sofrimento gástrico. Eterno. Uhum. O arco não tá mais 2. Da morte. Bom, mais 6, né? Por causa da. Bom, depois que a Toph caiu, a Kyra ficou espantadíssima. Caramba, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Isso não é normal. Isso é perigoso, essa menina assim, né? Por que a gente não aproveita e elimina ela enquanto ela tá desacordada agora, né? Todo mundo deu uma bronca nela, ela ficou meio quietinha. Mas a Kyra falou. A Kyra ficou realmente, assim, transtornada de ver a Toph nesse estado aí. Depois que as almas entraram nela. Mais 7, ficou realmente preocupada 12, a ponto de querer acabar com a menina, fazer o que tem que ser feito, né? Passar por cima de qualquer ética, mais 5 da onde? Qualquer moral pra evitar esse perigo que 3, tá se revelando pra vocês. Eu pensava que não ia ser tão ruim. Eu tenho mais 2 assim. Abraçadores arqueiros. Falta 3, tá de boa. Tá. Não, vamos achar onde tá essa bomba. Não, porque durante o combate o Theon caiu. Esse que é o foto. Ah, ela ficou toda doida quando ele caiu. Quando o Theon caiu, ela ficou louca. Vamos ver onde tá isso. Ela ficou doida ali. Começou a matar a alma até ela ficar doida. Mais 4. 4 mais 8 de destreza. É estranho isso, né? Que tá acontecendo. O 6 do arco normal. Mais a cara é toda estranha. Né? Ok. E aí? No ex-pântano. Agora uma clareira com grama florida. A Toph está desacordada, presa pelas correntes do Theon diante de vocês. Tá? À frente, o caminho para o qual vocês rumavam, agora é claro. Tá? E vocês estão aí ainda feridos do combate. Mais 4. Caralho, nossa, já acabei de descobrir uns probleminhas aqui na minha ficha. Ah, é? Eu tava com 4 de dano a mais. 4 de dano a menos. Não, a mais. Só que eu tava com 4 de acerto a menos. Na verdade, tem mais 25 pra acertar. É, se eu ficar esfregando a nossa cara, isso. Mas eu tenho que. Peraí, que eu vou pegar um bicho aqui. Mas eu tenho só mais 14. Mais 40. Corre, gente. Com o Sharpshooter tem mais 20. Uhum. O Jeff tá muito confuso, meu ficha. Tem bônus indo de tanto lugar, tipo, tem um bônus do braçadeiro, tem um bônus indo ali, que tá difícil calcular as coisas, cara. Tô me perdendo aqui infinito. Ah, eu imagino. Nossa, cara. Eu imagino. Precisa ler melhor os seus poderes. Ok. O que, que vocês vão fazer? Boa pergunta, o que a gente faz com a Toph? Prefiro acertar pra ganhar mais 10. Gente, isso não é normal. Ela tá desacordada, né? Essa menina é perigosa desse jeito. Ela é um perigo pra ela mesma. Ah, isso a gente tem que fazer alguma coisa. Jeff, tem humanoides. Humanoides ou aberrações a 8 km da gente? 8 km? É. Não. A gente precisa descansar, gente. Eu sugiro que a gente faça isso aqui, agora que tá um lugar mais seguro. Porque se a gente for viajar pra qualquer outro lugar, a gente tá longe. Nessa clareira, depois a gente vê os inimigos chegando de longe. É, e também já tá quase anoitecendo. Não, já anoiteceu. É, eu tô já. Agora anoiteceu. Já essa é noite. Pedra anda clareando. Noite de qual dia, vocês lembram? Não. Acho que é 29, né? Dia 29, né? Tá, vamos pro último dia do mês. Então, esse mês tem 31. Mas tem um mês de 31. Hã? Nenhum mês tem 31. Isso é porque isso aqui tá com 31 dias. Porque você roubou um dia. Porque o ano é bissexto, gente. Porque os meses em arte só tem 30 dias. É, geralmente é tudo 29. Não, é 30 e tem as 4. Não, tem, aqui tem 31. Lá. Aqui tem 31. Um monte tem 31. É, um monte tem 31, Bredão. Ah, sei lá, esse calendário meu também é louco. Não é tudo 30 com 4 dias que não era de mês nenhum? Eu não sei. Não. Olha lá, gente, não sei. Agora eu não sei. Não me pergunte, eu não sei. É, vamos fazer acampamento no centro da clareira? Então a gente possa. Vamos até o posto elfo que a gente ia, ué, agora dá pra ir. Meio dia de viagem. Já está de noite. Que a gente vai ter que viajar mais 6 horas. A gente tá bem debilitado. É, exatamente. A menina tá desacordada. Muri, passando mal. O Muri, não sei se for, mas ele tá meio bambo também, só tá vendo? Tá meio cai e volta, né? É. Deixa eu conferir só as contas dele. As o quê? As contas. Do ah, tá. Não é as contas dele. Não. Eu entendi as compras dele. Falei, nossa. Lisbeth de contador agora. É, Lisbeth de Receita Federal. Contas dele? Ok. Vamos olhar todos agora. Vamos olhar as contas dele. Nenhuma marronzinha? 12,5 ainda pra negrecer, né? Não, faltam só duas. A meia tinha ido. É, a meia tinha ido. Joga um D2, você que falou. Ih, ó, eu falei pra ele não virar lobisomem. E eu avisei. Um D2? É. Dois. As duas estão pretas. Não, a segunda. Começou a enegrecer a uma. A conta da serpente, que só restavam a conta do gato e a conta da serpente intactas. A conta da serpente. Começou a aparecer uma pontinha negra, né? Sem virar o lobisomem. Imagina uma bolinha, tá? E aí começou a surgir um círculozinho negro, assim. Ai. Eu avisei que tem que bem pouquinho. Mas eu acho que não é só a questão do lobisomem, tem a questão do tempo também. Não. É, o tempo tá se passando. E lembrando sim, que... quando você fala isso, vocês se lembram das palavras da Raven Blackmoon. Que o selo dela era poderoso, mas não era tão poderoso. Que ele eventualmente ia cair. Isso eu preciso passar uma vez a cada 7 dias, ia ser quebrado. E dependendo das ações do Murin, o selo ia durar mais ou menos. Ou menos. Quanto mais ele se entregasse ao mal, né? Menos o selo duraria. A gente tá vendo, tá durando menos, né? Vocês testemunharam. Cada vez que ele se entrega à fúria. E ele faz isso bastante. Né? Ele faz isso bastante. Só faz isso, né? Vai, as contas vão. Mas uma coisa, cada dia mais. Eu acho engraçado que ele entra muito em forma, mas o tempo ele é muito moderado, esse nosso Bárbaro. Ele é um meio termo, né? É. Acho que a gente deveria entrar em contato com a Raven, não? Talvez ela pudesse, sei lá, nos ajudar de alguma forma com outro colar. Ela não. O Theo fez isso na última sessão. O Theo fala, eu fiz isso com ela. Ela falou pra gente deixar ele calminho. Deixar o Murray mais calmo possível. Quanto mais nervoso ele fica, pior é pro selo. Às vezes o destino quer que o selo quebre durante a memória. E a gente não tem nada pra fazer contra. Meu bem, eu não acredito em destino. Eu acredito em burrice. Pode ser, talvez seja o desejo de calmir que o selo quebre. Que desejo de calmir, caramba. Ou de Nimb. De Nimb seria mais provável. Não, de calmir. É claro, porque Calmir gosta de foder a porra toda, né? E meu nome é Barim. Meus caros. É, em todo caso, vamos fazer o acampamento aqui mesmo? Já, vamos. Sem fogueira. Não, sem fogueira. Sem fogueira. Ah, acabei de fazer a fogueira. Não, você não fez fogueira. Você gostou de fazer, colocar... Não. Fez fogueira, joguei água. Mas não tem ninguém, você disse. Não tem ninguém humanoide de reação. Não tem ninguém por enquanto. Pode ter outro Balrog passando por aí com o cachorrinho. Exato. Você não sente mais demônio, celestial, dragão? Caralho, hein? Era uma muito bom aquilo. Então, eu sinto só agora os meus favoritos, só que eu sinto perfeitamente, sabe? Uhum. É, não vamos fazer fogueira porque é perigoso. Mas, em todo caso, vamos ter que fazer uma boa vigia essa noite. Essa floresta não é segura. Tá, eu começo, vai. Bom, o Murin se transforma. Se quiserem, eu vigio, eu não durmo. Mas é que também você não vigia muito bem. Claro que eu vigio bem. Você fica acordado e fica mais alguém. Primeiro turno ele, depois eu. Não vigi muito bem. Seus olhos são meio mortos, sabe? Ó, enxerga melhor que o seu. Detalhe: você tá conversando com a Siri, você olha pra ela e você vê o seguinte: ela usou uma magia pra alterar a aparência dela. Ah, eu tô normal, viu? Você usou ela voltou ao normal. Ah, não, só que após o combate que vocês tiveram aí nesse pântano, vocês sofreram inúmeros ferimentos, inclusive a Siri, tá? Vocês notam na Siri marcas de envelhecimento. Tá? Ela ainda é a Ciri jovem que vocês conheceram, tá? Graças à magia de transmutação que ela usou em si mesma. Tá? Porém, vocês veem no rosto dela assim, diversas veias enegrecidas surgindo. O rosto dela ficando meio ressecado, né? Meio enrugado. Os dedos das mãos dela estão bem enrugados, tá? Como se as mãos dela fossem as mãos de uma velha. Nossa. Você é personagem agora? Você usou muita mana e fica velha? Usou muita mana e fica velha. Ela fez a magia pra disfarçar, tá? Só que de alguma forma o combate que vocês tiveram aí afetou a nova forma que ela assumiu com a magia, tá? Causou um envelhecimento, mesmo nessa forma ilusória, digamos assim. Mas mesmo assim, as pessoas notam muitas coisas pelo olhar da pessoa. O olhar de morte ela ainda tem, né? Você vê os meus olhos normais. Não, os olhos dela ficam os olhos normais, é uma ilusão. Né? Uma ilusão não, uma transmutação, na verdade. Qual que eu tenho, já esqueci. Jeff, quando você for liberar as magias do Zanatar, eu já tenho duas que eu quero. Opa! Eu vou pegar a Ciranda. Você vai pegar a Ciranda? Ciranda da cura, Ciranda da cura. É, vou pegar uma que. Pião da cura própria? Uma que é uma maldição muito boa, que tira um DC de todo mundo ali. E uma que vai causando exaustão. Nossa. Ou apodrecimento. Só que durante a magia. Quando acabar a magia, ele perde a exaustão. Não, mas você pode chegar a 6 níveis, né? Pode. Mata o seu cu. Amor, é transmutação ou evocação? Não é nada relacionado a isso, né? É transmutação. É transmutação? Ganha bônus aí. 27, então. Tá, ok. Você tem a consciência, você tem a noção de que os danos sofridos no combate, eles alteraram essa nova forma que você assumiu. Mas se você conjurar magia novamente em você, você consegue dissipar essa forma tá danificado, né? E ficar normal. E ficar novamente normal. Mas o interior da casca da árvore tá sempre danificado. Exato. Não tem problema. Assim, você pode pintar o puteiro, mas não vai ter puta dentro, né? Vocês assistiram aquele filme Stardust? Um pouquinho. Segredo da Estrela? Não. Só o começo. Eu assisti. Só. É muito bom. Eu assisti também. Vocês vão se lembrar da Michelle Pfeiffer quando ela, antes dela tomar o último golinho da poção de estrela. Ah, eu sei. De coração de estrela. Ela é uma velhaca carcomida. Ela toma o golinho da poção, fica top da balada de novo, né? Aí ela começa a usar os poderes mágicos dela, ela dá aquela envelhecida, aquela chupada na hora que ela gasta magia, né? É o que aconteceu com a Sierra, é similar a isso. Daí tá no começo do filme, eu vi. O Naruto também, a Tsunade. Ela tem aquela continha lá. Quando ela usa muita banda, sai a continha fica velha. Aquele reset. É que ele não chegou a ver essa parte. É bem no começo também. Não. É bem no começo. Tem que acabar o primeiro, teoricamente. Ele não acabou o primeiro. Ele parou um pouco depois do Chunin. Então ele Nossa. Eu parei quando o Sasuke saiu da vila. É. Começou a temporada episódio de... 3. Começou a temporada de filler. É que Naruto é um grande filler, né? Então. Eu também perdi esses jogos disso. Comecei a ler. Naruto é um grande filler de Dragon Ball, né? Nossa. É uma competição calma, boa. Calma, não fica brava. Eu tenho uma dúvida, eu não lembro muito bem quem que tinha feito aquele monte de runas no corpo da Tal. Foi o Tel. Pra poder controlar, né? Isso. Mas ela já desfez, não desfez? Desfez. Já desfez quando vocês estavam no fundo do mar. Mas ele pode tentar fazer isso de novo. Ele pode refazer isso. Eu acho que ele vai refazer quando tá desacordado já. É, tem que aproveitar enquanto ela tá desacordada, porque senão depois... Ela não vai ver, não é mesmo? Pode ser. Exato, ela não vai ver. Pode ser. O Theo, enquanto vocês estão se preparando pra dormir, preparando uma refeição pra vocês, né? Montando a chamada frutas. Montando acampamento, né? Chamadas o Theo, ele vai fazendo as funas na torre. Tá. Vamos usar magia de desejo de fazer aquela taça de um pior e fazer o banquete dos deuses. Mas a gente pode fazer banquete dos deuses, sabia? Se a gente tiver um diamante de mil pior. É, então. Gastando um diamante... Porque a gente tem uma bacia e a gente fez uma bacia diamante de 5 mil. De mil que pior. De bagunça tem bacia. É, na verdade, precisa de uma bacia que valha mil pior. Não. É, exato. Uma bacia que tenha diamantes dentro. É só você encrustar diamante. É. Coloca um diamante não, lá gente, dentro. Eu fiz um negócio de propósito pra ajudar vocês. É uma sopeira que tenha o valor de mil pior. Exato. Sim. E a gente tem uma sopeira que vale mil pior. Gente. Tem uma sopeira que vai me pegar? A gente tem um bowl de elemental de águas. Aqui. Aqui não serve pra refeição? É, mas pera, se na tem... Na descrição do... E, se não me engano, não é consumido diz que durante é uma... a magia. Não é ah, durante a magia não, mas depois que a magia consome. Consome. Se não me engano, não. Se tem valor em moeda, é consome. Mas eu vou ter que tirar essa dúvida se consome ou não. Dá uma olhada, mas eu acho que não consome pelo que eu li. Porque quando consome, fala, na magia fala. É, tal é que é consumido durante a magia. Fica aí, a gente pega, pega uma madeira, faz uma boa. Eu não o material sempre é consumido. Não. É consumido. A magia de Sorcerer. Esqueci do primeiro nível. Orb dos elementos. Não, esqueci Orb o nome. Orb cromático. Orb cromático. É só um diamante de 50 POs, mas não consome. Exato, não é todos que consome. Às vezes é só onde você precisa canalizar o poder. Heroes Fist. Mas essa consome. Redocist consome. Tá? Consome? Witches, Play Spell, consome. Consome. Quer usar o seu negócio de fazer o... Ah, não é meu, do tempo. É que uma magia de sexto nível, né? Não é, tipo, só teu negócio que mesmo se não consumisse ia ficar fácil. Ô, Jeff, essa em específico consome, mas tem algumas magias que não consomem. É? Hoje? Não, ele falou que tá bem bendito, não, bêbado. Teoricamente é assim, quando consome, fala na magia. Ressaca. Não é ressaca, é bêbado. Aqui, ó, por exemplo, a Holy Aura. É, você precisa de... Eu tenho os vícios da terceira edição. Quando é componente material, sempre é consumido. Essa daqui, ó, ela tem um valor de 1000 GP. É normal. Mas ela não consome. Qual magia que não consome? Holy Aura, por exemplo. Ah, tá aqui numa página aqui. Normal. Um componente é que tipo, fica meio idiota marcar que precisa de alguma coisa de 1000 GP. Você precisa. É recetivo. É, você precisa ter isso. É, mas é como tipo... se você precisasse pra acumular energia pra fazer. Na geladeira, se for pegar pra. Porque, tipo, pegar uma relíquia sagrada de 1000 GPs não é tão fácil. Não, no nível 1. Mas é que... nível 5 você já consegue achar uma relíquia. Claro que não, depende do mestre. É, depende do mestre. Quer dizer, ó. Caio Relíquia, 1000 GP. Banquete de heróis. Gente, tem outro genérico hoje. A gema encrusted bow. Tava sem a original. Sim. Um bow encrustado com gemas que valha ao menos 1000 peças de ouro. Wait. Que a magia consome. É. Consome. Eu vou sentar longe do microfone. Que se agora não a Roma Aura, que é na mesma página, não consome. Vou pagar os outros. Uhum. Só pra relembrá-los. A sopeira não é o problema, o problema é um diamante. É. 1000 peosas. O problema é a sopeira, porque eu vou embora. Ah, eu não sei se vale a pena. Eu não sei se vale a pena. Não, ok, pode ser que não vale a pena. Não é diamante, é um bowl incrustado com joias. É, mas a gente tem um diamante. Tem que valer 1000 peças de ouro. É, quanto vale esse bowl aí? 100 PO. Não, o do elemental? É. Eu acho uns... 30 mil. Zoando. Ah, dá pra gente usar 30 vezes então, vai. Não. Não. Não. Porra. Ah, se você quebrar ele em pedaços. Vamos fazer assim, a gente faz uma bowl com 50 mil PO, aí cai, tipo, geminhas, vai escurecendo as gemas, não pode? Exato. O que vocês têm é isso aqui, ó. Sim, vale uns 30 mil PO. Bom. Mas é uma grana velhaca esse bicho aqui, ó. Que é um elemental de caça que, em vez de gastar um minuto, gasta uma ação. E ele dura quanto tempo? Uma hora. É a magia normal. Ah, ele tem um dia de uma hora, então. Eu dei pra vocês uma sopeira pra fazer banquete de heróis, só agora vocês se ligaram nisso. Mas ela consome. Não, mas não consome. Ok, fica sem banquete de heróis, então. Fica sem a sopeira. Porque a gente não usa pra porra nenhuma a sopeira. Ô, louco, não usar um elemental d'água, é bom. Sério, quantas vezes a gente já usou isso? Elemental d'água? Duas. Da sopeira. Não, mas a sopeira é o elemental d'água. Não, nenhuma a gente usou o elemental. Não. Usou, então usou já. Controlar não, mas sopeira não. Sopeira não. Não. Não. Você nem lembrava da sopeira. Não, ele usou assim que ganhou. Não, porque ele ganhou da Raven. Exato. Nossa. Mas nem ele sabia ele que ele até esqueceu. Você esqueceu que consumia, né? Hã? Você esqueceu que consumia. Não, eu sabia. Mas você já usava e perder a sopeira. E você não usa pra porra nenhuma, usa pra banquete de heróis, pelo menos. Mas qual é a utilidade de ter um controlar um elemental da água pra vocês? Nenhuma. Nenhuma, porque vocês têm um elemental da água aqui. Por enquanto, gasto. Como forma selvagem, ela pode virar elementais. Não foi bem estratégico isso. Eu acho melhor isso aqui é das últimas sessões? De outubro. Então, assim, é melhor de pegar, vender essa sopeira aí e comprar uns 30 bowl de mil PO. Quer dizer, esse aí é o mais atual que eu tenho. Usar isso aí vai ser um econômico muito grave. Ela não vai permitir, ela é a nossa contadora. Um erro econômico muito grave. A não ser, claro, que o mestre deixa a gente usar pelo número de vezes que equivale a mil PO's. Nossa, a sopeira vai derretendo. Exato, vai diminuindo a sopeira. Porque a sopeira vale mil PO's, você pode usar pelo... Que mentira. Eu vou falar pra vocês exatamente qual seria o STC. Não. Negócio. Utilizando as regras da quinta edição. Não vou entrar nas regras da terceira, tinha um preço certinho lá. É, na terceira eu lembro que era 30 mil. Era 30 mil? É. É um item raro. Raro? Raro. Ah, só? Então é até 5 mil. Até 5 só? É. Daria pra fazer 5 vezes? Barato. Ah, não, é até 5 mil. Viu? É, como super barata, né? Mas ó, dá pra fazer 5 vezes, não é uma boa, não é? Mas de até 5 mil, só que essa é específica só 1 mil. Não, não, essa daí vale 52. É, vai de 501 a 5 mil peças de ouro. Nossa, acho que ela vale 989 peças de ouro. A gente põe um PO em cima. Bate com o PO do lado assim pra gente. Tá, ok, eu gostei. Eu gostei da brincadeira, vamos lá. Algum de, um de vocês joga um D5? D6 menos 1. Não, joga um D10. É um D10, cada múltiplo de 2. Tá bom. Eu preferi o 5, mas... Ah, você jogou com esse dado, você nem, esse dado nem rolou. Joga com um dado bom. Dado rosa. Aí. É mesmo. Os dados assim. Dão, na verdade. Os dados também. Ok, então vale só mil peças de ouro. Você, mas ia consumir tem tudo de uma vez, gente. Pronto, não, agora não é econômico grave. Eu ia deixar lá pra ver se saiu 5, né? Não, mas se sair 5, a gente poderia vender por 5. Mas ele falou que ia poder usar 5 vezes, acabou de falar. Então, mas se tipo, a gente usar 4, faltando 1 pra acabar, a gente vende, falando que faltou 5 pra vender. Porque vale até 5 mil peças de ouro. Então, pera aí, a gente não tem uma nossa gema de 50 mil pra alguma coisa assim? A gente tem muitas gemas. Então, vamos fazer uma boa aí. Cravar e fechou. Vocês podem fazer, eu tenho regra aqui pra construir essas coisas. Mas aí, não, não, é que quando fala pelo menos mil PO, pode ser 100 mil PO. Por isso que eu não quero fazer isso, eu acho que mil PO tá é bom. É no mínimo mil PO. Não, a gente sabe, senso comum, quanto valem as pedras. Exato. Ok. Você ainda sabe estimar o valor certinho, Gui, ou não? Não. Mas eu sei. Ele perdeu o tiro comercial, agora tá ali, ó. É, tá ali, ó. Mas a questão de valores pra analisar não é difícil. Gente, só vamos pensar essa questão de formar em... Ele sabe estimar o valor, isso não é tão apurado quanto era antes, ele sabe. Não, sei, exatamente, ó, isso aqui, ó, vale 22 peças de ouro e 2 de cobre. Essa aqui é uma estátua de ouro gigante aqui. Apesar que agora, eu acho que pelo background dele, tinha que saber melhor, inclusive. Porque agora ele é tipo Julius agora. Tá contando até os cobres. Na Black Friday, o menor desconto é não gastar. É, porque tipo assim, ele é um dragão. Teve um amigo meu que falou isso. Oh, vamos lá, tá com desconto, você tem. Mano, o desconto é maior se eu não for. Tipo assim, ele é um dragão agora, ele não gosta de gastar dinheirinho, então agora ele deve saber os centavos de tudo. É, ele é que nem o Julius. Então, por isso que eu falei, ele é o Julius agora. Quem que é Julius? Do Todo Mundo Odeia o Chris. Ah, tá. O pai dele. Você tá usando 17 centavos de uma energia elétrica. Ele ok, faz sentido o argumento de vocês. Manter essa habilidade. É, de nada. Beleza. Bom, o Theon ele faz então. Vocês pararam na clareira pra acampar. Explica pra ele o que aconteceu com o colar dele. Seu colar só tem duas contas, tá? Ainda. E a conta da serpente começou a aparecer um círculozinho negro nela, assim. Muito uma pontinha assim. Preta nela. Tá? Já é uma e três contas, ó. A Ciere, vocês estão todos feridos, todos cansados. A Ciere, ela tinha feito a magia pra voltar à aparência que ela tinha antes. Só a aparência, né? Por dentro ela é uma coisa apodrecida ainda, né? A aparência, depois desse último combate, vocês todos sofrendo ferimento, todo mundo ferido, né? Ela mostra sinais de envelhecimento, tá? Veias enegrecidas pelo rosto, as mãos parecem mãos de velhas, o rosto tá tudo chupado, cheio de ruga. E aí vocês param pra acampar aí, estão arrumando o acampamento. Então estão se preparando pra dormir, o Theon tá fazendo as runas na Toph de novo pra controlar a Toph. Isso. Com dois níveis de exaustão. O que mais vocês vão fazer? Bom, já começar a preparar o acampamento. Sem fogueira, né? Sem fogueira. Que magia que é? Vou tirar meus bichinhos. Certo, os bichinhos pra fora. Eu vou ver como é que é Nick tá. Só pra, tipo, roleplay passado. Tipo, quando eu me destransformei e a Levandra catou na minha mão, tipo, eu dou uns 2, 3 passos e caio de joelho por causa da exaustão da forma do filho. Certo. Ok. O Muri também está exausto. A Levandra ajuda você, Muri, a se levantar. E conforme o pessoal tá montando o acampamento ali, ela ajuda você a chegar até o acampamento para descansar. Tá, levando tá com você. Segunda cena, terminou. Cadê a ficha da Levandra? Agora ela vai ficha, mas eu vou vestir. Ficar a raça elfa. É, pode tocar em alguém e essa criatura tem resistência a um elemento que você escolhe. Aí é os 5 elementos do dragão. Criar uma raça nova, Jack. Ácido, veneno, gelo. Criar um meio orc elfo. Eu não consigo. Você tira o veneno e adiciona. Eu jogo sendo precipício. Ô, Murray. A Levanda te conduz até o meio do acampamento pessoal, tá? Formando. A Tofa tá desacordada, acorrentada, o Theo tatuando ela, né? Pintando ela com as runas, enrolando faixas nela, fazendo mantra, tudo concentrado ali. E a Levandra leva você até o grupo, ajuda você a se sentar, né? Fala, vou lhe dar um pouco d'água, né? Pega o cantinho dela, dá água na sua boca. Olha assim e fala, ah, que bom que você se livrou daquele machado, ele estava acabando com você. Não, isso ele está machado. Não está com você. O machado fica nas costas, né? Quando não tá na mão, né? Ela olha pra trás assim e fala, ah, que bom que você se livrou daquele machado. Tipo, a hora que ela falar isso, eu... Sem machado. Cadê o machado? Ué, você não jogou ele fora? Não. Eu só me transformei no ogro. Quando acontece isso, ele sim, uma coisa. Acabou de ser. Será que ele ainda tá aí em algum lugar? Ou será que ele caiu no pântano quando você caiu de cabeça? Vai ter que cavar. Viu o lobisomem de novo? Mas eu já tava em forma lupina. E agora? Não tem mais forma. Mas eu tava em forma lupina quando eu caí. Mas você se destransformou. Tem razão. Não. Eu me destransformei. Uma revogação será sua maior aqui. Depois do combate. Mas o machado já não tava comigo porque a hora que eu me transformei em híbrido, tentei catar o machado pra ficar no. Tem razão. Eu não tinha pegado. Mas será que na hora do desespero o machado não se desfundiu do seu corpo e caiu? Talvez alguém. Ou aqueles corpos que estavam te segurando, será que não puxaram ele de dentro de você? Ele tá no meio. Eles estão conversando no meio de todo mundo ali. Sim, vocês estão todos juntos. Não, tá todo mundo junto. Será que a Karen não esqueceu de pegar quando a gente saiu correndo lá do deserto? Ei, Siri, não vinha me acusando, não. Ou será que o Theo esqueceu a hora que ele foi tentar. Eu acho totalmente plausível. Você olhou tudo que você pegou. Fazendo uma proteção no machado, claro. Da fúria. Eu sempre olho. Mas o Muri tava acordado. Eu não deixaria o machado, o machado ali, mano. Eu tenho certeza que eu não esqueceria o machado ali no acampamento antes da gente ir pro negócio. Será que você principalmente uma arma de combate. Eu não esqueceria. Ah, sei lá, às vezes não pega-pega de coisa na hora do desespero ali. Não, tava não, vindo bicho, ah, é, tipo, eu preferia deixar com a bolsa do que o machado. Então você é bolsa. Mas aí é que tá. Tesouro, mas o machado, aí é que tá. Machado. O cinto em que você prende machado continua com você. Só o machado não. Só o machado não. Então eu tava com o cinto. Ok, quem tem memória boa aí? Tanto, a maioria tem memória boa. Não, mas tem alguém que tem uma memória muito boa. Cara. Top, você lembra qual foi a última vez que ele tava com o machado? Quando ela viu, porque é meio complicado. Quando a gente lutou contra assim. Aquelas criaturas no deserto. Eu acho que a última vez foi quando o Theon tava tentando fazer negócio que estourou a bola de fogo na cara dele. É, foi quando o Theon fez aquelas magias de proteção. Sim, mas... Machado, depois eu coloquei o machado no cinto e peguei o cinto de volta. Não, eu coloquei o machado no cinto e pusei pra ele. Mas depois eu peguei o cinto. Colocou o cinto no machado, né? É, mas foi a última vez que eu vi. Eu sei que você tava com o machado. Sentiu. E antes de nós sairmos pra seguir viagem, eu catei o machado. Isso não é. Ah, depois que a gente saiu correndo lá do deserto, que as criaturas estavam vindo pra atacar a gente, eu não vi mais você com o machado, não. Não, eu lembro que eu tava com o machado. Quem tem localização? Só depois que eu me preparei. Eu me transformei em todo mundo. Acho que só depois que eu. Porque o meu tinha machado. O meu não tá preparado. Será que ele se fundiu realmente ao meu corpo? Eita. Olha, mãe, eu tenho um pouco de familiaridade com isso geralmente não acontece. Mas quando eu enfrentei o Baylor, eu senti como se um machado estivesse dentro de memória de intuição. Minhas garras ficaram flamejando. Isso na hora que a gente tava esperando o Grial andar na torre na Via dos Elfos, ele tava com o machado andando. Então tem alguma coisa muito errada. Joga. Que geralmente não fica fundido. Isso é normal. Sim, inclusive você parece um bichinho, poder, né? Dito que daí ia pegar o machado na hora. Não sei, quando apareceu o bichinho já era louco. Esse machado pode adquirir várias habilidades. Deu 10. Nossas armas. Eu acho que você não lembra. Você não lembra. De fato, vocês estavam tão focados na torre. No perigo que podia ter ali e aquele bichinho esquisito que apareceu do nada, você não consegue. Posso tentar lembrar também, Jeff? Pode. Relances. Tem um combate com o Baylor. Mais que 5 de humanoide. Tem minhas garras. Você tá lembrando do planejante na hora da frente. Mas é do machado, você tá querendo ver. Não, a informação dele. Não, planejante assim não, mas. Esse não, você lembra que de alguma forma seus ataques estavam mais fortes contra ele. O que é? Só a fúria. Não. 21. Ou talvez o poder do machado. Ah, de você. Eu tinha 5 de bônus, meu Deus. Inteligência pura, Jeff? Isso. 21. Porra, você é inteligente tudo, né? É, você viu? É, tinha 17. Parece que ele é meu inimigo favorito. Ah. Machado? Não, o Murray. Tô lembrando a informação do Murray. O Murray ainda é humanoide. É, mas já não mais. Eu não mais. E eu também não. Você também não. Então pera, você perdeu seu olho? Tolem. Hã? Você perdeu seu olho? Morto-vivo não, você não pode. Morto-vivo não, é morto-vivo. Você é multiclasse, humanoide, morto-vivo. Não, eu sou morto. Você é meio, você é morto-vivo infernal. Cadê a classe do Mantic? Você é mestiço. Não, pegou mestiço. Eu sou mestiço. Não é Mantic, só pode ter duas. Tem uma carta do mestiço que parece o Renan. Meu Deus do céu, velho. E aí, Jeff, eu lembro do machado com ele ou na torre? Você para pra pensar, tudo. Posto? Eu sempre não disse que eu vou contar. Então, você também não lembra, Grião. Eita, só um detalhe. Pra você é mais difícil o teste. Porque você tava na torre. Você tava porque na... você estava na torre, né? Não, não, e só, tipo. Quando você jogo do bem. Quando vocês chegaram na mini clareira que ficava ao redor da torre, o Grial se separou do grupo e foi até a torre. E o metajogo do bem, nessa parte eu já tava em forma do filho. Posso tentar jogar então? Vocês teleportaram pra perto da torre e o Grial foi na frente. Quando o Grial voltou, o Murn já era lobo. Você voltou já tava em forma de lobo. Só que a gente posso tentar jogar? Posso jogar então, o Murn que tava com ele não. ali? E quando vocês chegaram, seu foco tava na torre, não nele. É, você tava mais centrado. Não tava acontecendo na 25 torre. A dificuldade. É. Exato. Não devia ser 15. Então, lembrasse no deserto, ele pegou o machado. Ele colocou o machado no. Não, mas espera lá, gente. Você ele tá com o cinto, ele pegou no deserto. Ele pegou, deserto. Machado, pegou eu tinha pegado. Ele sumiu aqui. Eu sumi a hora que eu enfrentei, tá eu sumi o cinto. Querendo ou não, tava eu, a Lisbeth. Tava todo mundo menos o Grial. É, o que aconteceu pra si? Então eu me afastei e fui transformar no mundo. Quanto deu aí? Aí depois que eu voltei. 14. Sim. Só que sua dificuldade eu acho que também é maior, né? Não, não é porque eu tava com o bichinho. Pura. Mas o bichinho veio depois. Na 19, então. Eu tempo que eu tava olhando, eu tava na torre meio bichinho. 19? Não lembro se ele. Podemos assumir que o machado não estava lá? É. Porque eu não lembro. Vamos assumir qualquer coisa. Ok, então nós vamos assumir o quê? Que ficou no deserto? Não, o deserto não ficou. Não, porque ele tá com cinta. Então não tem lógica. Quando você fala ficou no deserto, Cielo, joga um outro teste de inteligência. Aliás, todo mundo pode jogar um teste de inteligência quando ela fala vamos assumir que ficou no deserto. Nossa, agora eu fui ruim, hein? Ó, meu deu 11. É só inteligência, só? Só, inteligência bruta. Caraca. 11? Subiu o 1 do resultado. 23. 8. Ah, Gabriel, você lembra. Ah. Agora você lembra, você tava junto. Melhor que deve. Falando em pau, vamos fazer o hot dog. Que isso? É que é salsicha. Eu tô preocupado com o negócio 21, mano. O Gabriel é o único, né? O Celene nem pode jogar esse teste com vantagem. Se ele... Vamos lá, tirar mais que 6, hein? Aumentou em 5, então não deu 16. Ah, você lembrou, hein? Tava isento. Esse era fácil, então. Era 15, esse era fácil. Só eu e a Lisbeth que quando não. Quando a Celene fala, então a gente pode assumir que ficou no deserto, imediatamente vocês dois se lembram das palavras do dragão azul. da estranha natureza dos dois desertos gêmeos de Arton, o deserto sem retorno e o deserto da perdição. Então, não dá pra retornar, porque ela não foi do retorno, mas porque sem retorno, então não dá perdição, né? Que é o que perdeu. Da perdição. Não, pior que a gente perdeu no sem retorno, ou seja, a gente não consegue retornar e ele foi pro da perdição. É, porque lá que fica as coisas perdidas, na perdição. O que ele, o Nalfior, falou pra vocês a respeito, acerca do deserto? Se morreu, morreu. Se morreu, claro. Mas... os dois desertos, eles são de alguma forma ligados um ao outro. Eles abrem portais aleatórios que te levam de um deserto para o outro, para qualquer ponto de Arton ou qualquer ponto do multiverso. É Nimbi do que vem do deserto. É Nimbi. É, bem caótico ao gosto de Nimbi. Vamos achar alguns portais, né? Existem locais no deserto que se comportam de formas estranhas, locais até em que a magia não vai funcionar. E existem pessoas, integrantes dos nômades do Sar Alan, que vivem no deserto da perdição, são chamados de matemáticos. Os caras lá de cima. E esses caras conseguem. Saúde. É dito, já ouvi dizer que esses caras conseguem prever, por meio de cálculos matemáticos, a abertura e fechamento de portais no deserto da perdição. Talvez o deserto tenha te roubado, Zuburi. Exato, será que talvez não aconteceu alguma coisa quando a gente se teleportou? Não, mas quando a gente se teleportou, o machado tava comigo. Como você sabe? Sei. Porque foi depois que teve o rolo do Theon, pela crise de personalidade do Theon, que aconteceu tudo isso. Mas aí a gente isso foi no deserto. É. Sim. Então... Mas foi nesse, a gente já tava no deserto sem retorno. Sim, mas eu tô falando se foi na hora que a gente fez o teleporte pra vir pra floresta. Que a gente saiu, lembra que a gente saiu correndo às pressas? Que a gente pegou todas as coisas e a gente teleportou. Nessa hora eu sinto falta da espada do Theon. Verdade! Eu não sabia exatamente onde tava o machado. Exatamente onde estava o machado. Não sei. Tá vendo? Se você fosse mais fraco, você lembraria. Se levantar um cinto de 100 gramas e um cinto de 3 quilos, 4 quilos, alguém com 10 de força, certamente se lembraria. Você perceberia a diferença. Eu falei, quem que falta pra chegar? Bom, podemos seguir. Anoitece. Vocês ouvem o cricrilar dos grilos novamente. Então, né? E aí, quando anoitece, o Theon já terminou de selar a Toph. E a Toph começa a acordar lentamente, abrindo os olhos lentamente. Tem uma espada, mas eu não recomendo essa mesma. Ela tá bem? Ela tá em fúria? A Toph? É. Aparentemente calma. É a tatuagem. Tá tudo bem, Toph? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Oi, Cap. Aí fica seu rolinho, Capitão. Capitão, nossa, rabada doída. Tá. Ele não sabe o que tá entendendo. Bom, você tava perguntando o que pra Toph mesmo? Olha que chegou. Tá tudo bem, Toph? E aí, já começa, já chegou. Já chegou com uma narigada no rabo, já. Já chegou sendo fechado. Pera aí, primeiro. Eu não tava ouvindo, né? Você tava falando. Só tava vendo a porra do grilo e do daquele negócio de. Como é que o negócio faz? Não tô ouvindo nada. Eu ainda não entendi. Como é que o negócio faz? Muito bom, está bom. Vamos de parar? O Rafa tá bem junto. Bêbado. Tá benzido. E aí, gente? É aniversário da tia do Rafa hoje, tá tendo churrasco com bebida. Ah, o Rafa, só tá bebendo, não tá comendo, então por isso que tá bebendo. Capitão, eu tô há 5 horas na estrada andando só pra jogar. Vou jogar. Né? Você tá vindo pra ver sua mulher? Eu mandei mensagem pro Legal. Falei assim: eu sei que você tá louco, mas só pra jogar. Agora não deve consertar, não, já cagou. O que foi que eu falei? Flor da mesa? Vai ter com flores e bombons. Foi alguma coisa na mesa? O Onix, você ouviu a recessão? Você joga, cara. 5 sessões pra conseguir 22 almas. Você falta um dia e consegue 5 mil pro seu. Bom, se ele faltar, não é matar ele. Se ele faltar, se eu não é matar, porque não é conseguir mais 5 mil. É 5 mil pra ele. Mas ele chegou na hora certinha, né? Toff tá acordando, viu? Toff tá acordando. E você acorda, Toff, ouvindo assim ele falar pra você: Toff, você está bem? Eu não sei, eu perguntei pra você, você falou. Só. Toff, você tá com uma azia. Tão forte, como se você tivesse bebido um cubo gelatinoso. Nossa, quem é que você tomou aquele bagulho? Passou mal. Mas tirando isso, você tá bem. Tô bem? É, tá bem cansado. Tô bem? Tá bem cansado, como se você tivesse apanhado de 5 mil orcs. Ou elfos. Calma, deixa eu chegar. Você tá bem, Toff? Eu tô. Onde é que a gente tá? É em Lenore. Não. Ainda. Floresta de mil. Ah, nós estamos na floresta aqui pra chegar em Lenore. A gente sacou só os bichos aqui. Estamos no mesmo lugar. Você está bem, Toff? A cara falando. É, depois de comer 5 mil almas, né? Pera, Toff tem consciência do quê? A Toff tem consciência das incontáveis vozes em sua cabeça. Clamando por vingança ao mesmo tempo. Agora, não antes. Agora essas vozes estão calmas. Levaram esporro, né? O que foi? Você tá bem? Tô. Só tô. Para com isso, Kyra. Só tô. Ih! Ah, e ela tá meio elétrica hoje. Então, você tem certeza que você tá bem? Eu só tô um pouco cansado. Vamos ver se por que, que você faz essas coisas, menino? Você não pode fazer isso. Vamos ver se ela tá bem. Você fica aí comendo almas. É perigoso isso. Isso não vai te fazer bem. Olha o seu estado, quer dizer. Toff. Sente o seu estado. Que dia é hoje, Toff? Você lembra? Dia? É. Eu nunca precisei contar dia. Então você lembra qual foi o seu machado do Muri? Ontem, não foi ontem? Não, hoje. Hoje aonde viu o machado dele? Aqui a gente tava sentado. Mas não, você já presença do meu machado? Não sei. A gente tava sentado tentando selar ele por dia. O negócio pega fogo? É. Só depois disso, você não lembra dele? Não é toda hora que ele pega fogo. Quando o Theon tava brigando com o irmão dele, né? Não, isso foi depois. Quer dizer, isso foi antes. É, ele sentado com o machado foi depois. Não lembro de toda a. Quando a gente chegou, a horda de mortos-vivos, aí depois disso foi uma coisa que eu consegui. Quando a gente chegou aqui na floresta, tinha aquela torre, você lembra dele com o machado? Ele com o machado? É, o machado dele? Não, eu lembro que ele tinha virado lobo. Mas antes de virar lobo, você lembra então que o machado ele tava com ele? Visualmente, não tem como eu lembrar dele. Você não sentiu a pedra da alma nele? Alma no machado? É, que tem que ter. Pedra do coração. A gente não sabe quando ele perdeu o machado. Você sabe? Posso tentar rolar um pra ver se... É assim, ó, Toff, o Murin perdeu o machado. A gente tá tentando saber aonde. Sim, eu sei. Você perdeu o machado porque teve uma hora que ele falou que você perdeu o machado e você não sabe. Ah. Eu ouvi. Pode. Por isso eu perdi a hora, adivinha. Eu coloquei o horário de despertar errado. O jogo? Inteligência pura. Oh, agora tem grandes possibilidades de passar. É porque ele já tirou todos os testes possíveis e pra cada dificuldade diferente ninguém passou. Nossa, não, já é meio essa, me desculpa, eu tô bem cansado mesmo. Foi nosso mundo. Eu me acordei hoje pra tomar. Esqueci, meu amor. Às 7 horas da manhã, com tatuagem às 8, terminei a meio-dia. Boa. Tomei banho, corri e vim. Ué, é exatamente nossa, esse estado que a Toff está. Vai entender, eu tô sozinho, cara. Ah, pegou. Ah, roubou. Os dois da justa causa, viu? Que foi da justa causa? O bom dado dele. Você tem um dado que é igualzinho da minha. Só muda, tipo, um pigmentinho. Se eu tenho proficiência, eu sou uma proficiência, obviamente, né? Inteligência. Não. Mas não tem proficiência em inteligência. Tem proficiência em perícia. Ah, qual perícia que você quer usar? Não, me justifico. A proficiência aí que você tá vendo é essa aí, pro. Tá dando tudo bem, desculpa. É inteligência. Não. Tirei dois, não dá. Caraca, não lembra, Toff. A última vez que você lembra de ter visto esse machado, né, foi quando vocês pararam pra descansar e o Theon fez as magias pra bloquear o poder maligno do machado. Não, mas espera. Sem certeza que você não lembra, aquele machado que emite aquela aura de almas em extrema raiva, Sander. Pensa direito, Toff, inspiração. Inspiração. Ok, rola mais um dado. Rola mais um. Puta que eu pariu. Tá, deu mais 6, deu 14. Não, nem dá. Acho que não é hora de eu tentar lembrar. Eu mal lembro que é, aconteceu para... há 5 minutos. Pode te forçar mesmo, ela tá passando mal. É, há 5 minutos mesmo. Ô, Murray, é disso que eu tô falando, gente. Perdeu o machado. Meu, 5 mil almas, não faz nada. Agora. E alguma delas lembra do machado? Não colocou aqui pra. Eu tenho uma espada, tem que gerar minha vida. Quer dar espada na vida dos meus colegas? Então. Não será a mesma coisa isso aí. Alguém deu uma arma pra ele logo. Eu tô tentando. Pega aqui. Vocês não tem um monte de armas guardadas com vocês? Eu posso te dar uma, minha. Eu tenho uma espada longa. Gente, a questão não é a arma. Eu não dá a sua pra ele. Tem a ligação que eu tenho com o meu machado. O martelo de Mirondir a gente deixou com o... A questão é essa. Vai. Posso matar qualquer arma. Eu... Não sei, ela. Mesma eficácia que seria sem meu machado. Mas é melhor do que pergunta. Algo que fez parte de mim ainda tem um pouco de essência. Como assim? A faixa que eu dei pra ele enrolar é a faixa que o Theo usou em mim. Sim. Inclusive está tatuada. Ele desenhou de novo o negócio em cima. Eu não sabia. É. A sessão sabe, inclusive. Foi. Só sonhada. Não, tudo bem, não. A sessão não terminou. Eu poderia fazer. Então isso foi hoje, né? Foi antes de você chegar. Ah, tá. Se você quiser, vou até abrir. Oh, mas, gente... Caso você queira fazer, deixa eu terminar. Ah, mas talvez... Talvez ele pela mudança do lugar, ele abençoar o lugar. Talvez tenha ficado do outro lado. E esse negócio que vocês falaram do deserto ter roubado? Do outro continente, ou tem outro plano? Eu acho que o deserto roubou. Uma espécie de pedágio do deserto, talvez. Pode ser. Transporte? Hã? Pelo teletransporte? Não, acho que pela estadia, talvez. Pô, o deserto nos deu um oásis. Ninguém consegue localizar. Não, o deserto não dá um oásis. Tô tentando localizar, mas... Eu vou tentar localizar. Cara, você tem loqueta objeto, cara? É claro que eu tenho. Ela tem todas as magias. Ah, o NPC. É porque eu não preparei essa. Tem todas as magias que o mestre quiser que eu tenha. Ah, então, por favor, não. Estão todas sempre preparadas. Mas de qualquer forma, e se ele realmente estiver lá? O que a gente vai fazer? Vai voltar para aquele deserto? Não, mas vai que tá. Vai que derrubou na floresta ali atrás. É, vai que um esqueleto roubou. Então, se o seu estômago tá ruim, você parece que tá agarrando ele fervorosamente. Realmente fervicidamente mesmo. Ah. Gabriel, você que é um ranger, você não conhece misturas de pó? Conheço. Boulder. Eu conheço. Eu vou buscar a plantinha pra tomar uma pra Jack. Prazer dela. Você poderia ajudar. Eu tenho. Bebe um pouco da minha água. Ah, você tem? Uma merda. Pode ser qualquer coisa. Pode ser remédio. Vamos beber. Água. Água. É água. Bebo água. Mas pera. O gumito. Agora é água mesmo. Agora é água mesmo. Não é tão simples assim, não. Eu sou sumo sacerdote, cara. Aí você vomita mesmo. Não, isso é você. E ela? Okay. Vocês são os demoninhos. Por quê? Água benta, porra. Eu sou renegado do seu Deus. Água benta pra alma juntar rasca? Também. O tarrasco não é isso. Mal. Mas talvez faça mal. Não, mas ele é só destruidor de mundos. Mas não quer dizer que ele é ruim. Eu só gosto de destruir mundos, só. Olha, tornar todo mundo tem um mundo equilíbrio. Você conheceu o Dr. Manhattan? Vamos lá, vou tentar localizar uma chave, então. Tá. Enquanto isso, eu vou fazer um negocinho para o estômago da Toffee. Chama fruta. Gente, que estranho. O quê? Não achou? O machado dele não tá pra trás no deserto. Tá bom, você tá pra onde? Ele está pra frente. Pra frente aonde? Hã? Floresta dentro. Eita ferro. Será que não foi na hora que a gente se perdeu? Na direção quarto, que a gente tá indo. Ou tava, não sei. Pera, esse machado tem vontade própria? É seu pai esse machado? Não, é, entendi. Não. Noite. Hã? Meio da noite. Tá. Justo. Eu, Jeff, eu tenho uma intuição de saber que a minha frente seria os. Os guardiões estão? Não. Você tem intuição? Você sente isso no seu coração. Tum-tum. Go ahead. Não, ela sentiu pra frente. Sim. Mas os guardiões estão presos. Lá pra frente, nesse mesmo lugar que você apontou. Mas é um lugar que eu apontei, não é o plano astral. Mas assim. É a floresta. Mas tem um portal que leva pro plano astral que eu preciso ir pra poder salvar. Mas você acha que seus guardiões vieram roubar seu machado? Ah, não sei. São bem mal educados. Pode ter sido Neron. Não, Gabriel, talvez eles tenham realmente feito isso. Os machados estavam prejudicando muito. Vem! Bom guardião, eles tenham então guardado o machado pra protegê-lo, amor. É, pra não estourar o panar. É. E querendo ou não, acho que eles prezam pela vida dele. Justo. Mesmo eles não sendo físicos. Mas eles podiam pegar o machado e podiam dar um oi pro cara também, né? O cara tá, cadê meus guardião? Cadê meus guardião? Os caras vêm pegar o machado e falam nada. Podia deixar um bilhetinho, né? Talvez isso pode ter sido o próprio lobo. Não que você não saiba de perto da gente em nenhum momento. Não, tô falando do lobisomem que me transforma. Sim, eu tenho contato com ele. De todos os meus guardiões, ele é o único que consigo. Lobisomem? Me transformar. O cara que não como é seu amigo. Lobisomem, amor. Ah, tem um pelo negro. Pô, você não descreveu ele pra mim, então. Tipo, não sei exatamente. O que você falar, ele? Descreve o lobisomem. Ele tem um pelagem negra. É, lembrei de todo mundo. Uma cicatriz. Negro. Uma cicatriz aqui? Ele tinha fala negra. Tem um risco no focinho, é avermelhado. Um pelo meio vermelho no focinho. Não, é isso que eu quis dizer. Não quero saber como é que é a aparência dele. Eu quero saber como é que funciona isso, como é que você se comunica. Ele é vivo, ele é físico? Não, ele é vivo, ele é um espírito. Espírito de um guardião, como se fosse o meu guardião. Ele é uma criatura mágica, então. Sim. Ele tem alguma gema na testa? Não. Normalmente criaturas mágicas têm uma joia na não testa. Tem uma gema na testa. Mas não todas. O lobisomem? Joia na testa somente, só. O lobo. O lobisomem. Animais mágicos têm joias na cara, testa. Cara, o lobisomem é um físico. Ele tocou o Murin lá em Carvalho que Mas aí, quem foi quem transformou ele em lobisomem? Foi o lobisomem que atacou ele quando a mordida. Mas aquele é seu guardião? Sim, ele se tornou. Pode ser a personificação, só se quiser. Sim. É aquele que mordeu ele e transformou ele em lobisomem. Ah, já não era um lobisomem normal. É. Um segundo eu confundi com o outro cara que ele tava levando. Olha, teoricamente então parecia bem físico esse lobisomem. Sim, tinha um outro cara bem que físico, né? Inclusive, ele tá correndo. Ele tentou pular numa ilusão que eu fiz. Inclusive, quase transformou eu, né? Eu quase vi o lobisomem também. É. Mas eu passei um teste incrível, cara. Constituição, ele tá vivendo junto comigo. Você acha que ele pode ter feito isso pra te proteger? Acho que não. Acredito que sim. O lobisomem. Não sei, ele... tudo meio confuso pra mim agora. Pra que ele vai querer te proteger? Ele quer que você sucumba pra ser escravo dele. Não, mas deixa eu ver os testes de membro os dois. Pra saber só. Mas eu acho que ele quer. Olha, ele não quer dividir o cara com o Murray. Se ele falou algo tipo, você ele vai ser minha cria, eu vou controlar você. Não falou nada disso. Ele não falou nada parecido. Ele falou pro outro cara. Mas não tem uma profecia. Ele tava morrendo lá. Porque... Aliás, falou pro Murin também. Tem uma profecia. Quando você quiser poder, você virá me procurar. É. Porque o machado. Vocês até fizeram uma piada. Ah, é o Sasuke. Ah, até é. Zoaram, né? É, tá já. Tem a profecia. Tem ou não? Como é que é? A profecia? Não, ele só falou pra você que você irá ajudá-lo quando a décima lua Não, que seria uma, tipo, uma graça, uma profecia pra eles. Qual lua a gente tá falando isso? Nossa, já passou faz muito tempo a décima. Então ele se transformou. Não, mas a décima da de quando? Contar de quando? Então esse foi transformado, não? Não. Não sei. Eu acho que ainda não chegou. Ele ainda acrescentou posteriormente uma outra informação a você. Eu não tô me lembrando agora. Quando a décima lua de sangue surgir no céu. É, décima lua de sangue. É, décima lua de sangue. Ou seja, dá 10 meses. Não pode fazer 10 anos. Claro que não. 10 meses ou 10 semanas? Não sei. 10 meses, né? O que é uma lua de sangue? É o estágio da lua. Claro que não. Quanto tempo, não. Acontece que é? Isso? Lua, a lua de sangue, é, se eu não me engano, é um evento específico que acontece. O que é uma lua de sangue? Vocês não sabem o que é uma lua de sangue. É quando a lua fica vermelha. Você nem é bardo? Você pode rolar um conhecimento de bardo aí? Um ritual, história. Alguma coisa mentalmente pesada, a lua fica de sangue, ou quando é alguma coisa relacionada com o planeta? Não, é um específico. É uma inspiração, devido ao, né? Alinhamento de planetas, que a lua fica vermelha. Nossa, crítico. 36. Cara, ele sobe tudinho pra ver a lua vermelha. A lua de sangue. Nossa, foi a minha inspiração, pessoal. É um eclipse lunar. Isso. Ou seja, vai demorar pra caralho pra dar décima, gente. É, pode dar tipo uns 40 anos. Mas você sabe quanto já teve até hoje? Não, mas a décima parte daquele momento. Não. Né? Não. Então já foi, a décima faz tempo? Porque quanto tempo existe esse mundo? Você não sabe desde quando, se eles contam desde que surgiu os licantropos? Não, gente, pera lá. A gente não tem como saber exatamente. O calendário deles é desde que o reinado surgiu. O reinado tem quantos anos? 1400. Eu acho que se não teve 10.400 anos, ele morre antes dessa. Marial, física, tudo depende do seu referencial. Exato. Então, esses valores. Décima lua de sangue a partir do quê? Eu acho que a décima lua de sangue é a partir do momento que foi mordido. Eu também acho, é o natural. Eu acho natural. Que não, porque senão ele morre antes. Não. O único jeito dele não morrer antes é a partir de quando foi mordido. Claro que não, gente. Quanto tempo você acha que demora pra ter um eclipse lunar? Ah, tem uns dois por ano, mais ou menos. Aqui no nosso ano. O cara falou. Qual foi o contexto? O cara só falou a partir da décima lua sangrenta, só. E se. Eu lembro que você não conta a partir de si próprio. Um evento que conta a partir dele mesmo e todos os outros são. É possível. Pode ser qualquer coisa. Então, pode ser assim. Pode ser desde quando ele ouviu, desde quando nasceu essa profecia. Sim. Profecia. Porque assim. Eu sei mais ou menos aquela coisa quanto tempo tem um eclipse lunar. Sabe, você é bardo. Um eclipse lunar? É isso que o Ariel falou. Cada. Não, peraí. Não. Não é dois por ano, acho. É, não mais. É, não. Acho que é um a cada dois anos por aí. Eu já tenho eclipse lunar pra caralho, gente. Posso jogar uma natureza aqui pra fazer uma coisa pra tomar primeiro? Não, não, não, não, não, não, não, não. Como na que é? Ficha do lobo. Posso jogar uma natureza pra fazer uma coisa pra melhorar o estômago? Não é ficha do lobo, é ficha do lobisomem. Porque pra ser um eclipse, tipo, a lua tem que estar cheia e vai fechar. Então, tipo, teoricamente, você, quando sair em forma de lobisomem, você vai deixar de ser lobisomem pra voltar a ser lobisomem logo depois, entendeu? Que não fala nada na ficha. Cara, 2020 vai ser você. Em média, dois eclipses por ano. Não. Viu? Eu sou da natureza, ficha, cara. Vem de sempre, saindo da planeta. Vem de sempre, okay. Isso. Tá, eu não sei se é a primeira lua cheia de sangue ou não, mas ó. Aqui, ó. O Mur tem total controle sobre suas ações, a menos quando está em modo berserk, e na primeira noite de lua cheia. Quando ele se transformará automaticamente e estará sob o domínio da fera. É, isso é a descrição do poder, seu. Para resistir. Isso daí é que todo mês, no primeiro dia de uma lua cheia, você se transforma sem você querer. Isso. Ah, tá. Me tira uma dúvida. Isso também já está desatualizado. Esse negócio do Bárbaro Totem, que é o Tom Ram, né? Sim. Ele tem os guardiões dele, cada guardião é referente a um poder. Uhum. Esse lobo veio como um guardião extra. Uhum. Sim. Ou seja. Você aceitou esse lobo como sendo, vamos supor, são três. Sou salvador. Sim. Ele tá em cima da hierarquia desses três. Seria. Bom, ou não, porque ele ainda não escolheu o terceiro. Já escolhi. Tudo um exemplo. Qual? Eu tenho. Neron. Ele não precisa virar amigo do cara. Eu peguei dois iguais. É, dois, tipo, dois, eu peguei dois, o. Ah, no primeiro eu peguei o urso, no terceiro nível. E aí depois deixei se repetir. Aí no sexto nível eu peguei o lobo. É, pode, no décimo eu peguei o lobo também. Pegou o lobo também. Não, eu não peguei. Vamos peguei o urso. Então eu tenho dois ursos mortos. Eu tenho dois poderes de urso e um lobo. Você. Você lembra de ter acordado durante a noite? Quando a gente estava lá no deserto? Não. Porque. Se eu lembro alguma coisa que você falou desse lobo, você aceitou ele como sendo seu principal guia, né? Assim como o poder que você recebeu no Neron. Não foi como principal, mas sim. Não, não, não como principal, mas você. Ele poder me ajudar a me desvencilhar do Neron. Tudo bem, mas você recebe o poder de ambos, certo? Sim. Será que eles não estão competindo pra ver quem vai tomar seu corpo definitivamente? E durante a noite, de alguma forma, ele se manifestou em você e escondeu esse machado? Pera, por isso temos os dias. Exato, mas aí a gente teria visto. Você viu isso? Eu não vi isso também. Tudo bem, a gente pode ter. O que você tá falando faz muito sentido. Você tá vendendo sua alma de novo, Murray? Porque a gente ficou andando, vocês falaram que numa ilusão, e se nessa ilusão viu o Murray fazendo tal coisa? Então, aí faz sentido. E esse é lobo, sabendo. Bom, ele sabe que o Murray fez com o Neron e sabe que se o Murray acabar com as contas dele, o Neron vai assumir. E ele não quer deixar isso acontecer. Então ele tirou. Isso é um acordo que eu tenho com ele. Não importa, mas ele tirou a chave que faz com que você se aproxime mais rápido do Neron, que é uma chave. Só atrasou um pouquinho, poderia ter feito isso antes. Ou né? Seja. Você não vai ser mais tão efetivo em combate, mesmo se nos deu algum tempo. Pelo menos assim. Na verdade, eu posso estar sendo efetivo e me transformando no lobisomem. No, ou no lobinho normal. Sim, ou no lobo normal. Só que você está esquecendo. São dois dados da mesma maneira. Você pode não virar demônio, mas você pode virar lobisomem. Que é tão ruim quanto. Será? Sim. Bem, você vai deixar de ser você mesmo, então qualquer coisa que faz você deixar de ser você mesmo nunca é bom. Tendo a minha essência, eu não vou deixar de ser o mesmo. É mesmo, Siri? Conte mais. Você se transformou e deixou de ser você mesmo? Não. Então, por que eu não poderia me transformar num lobisomem e continuar sendo eu? Porque os lobisomens não têm consciência própria. Exato. Pelo menos não na lua cheia. Um lobo diferente? Você pode ser. Então, mas não há casos ainda confirmados disso. Sempre a primeira vez. É, como assim? O lobisomem que atacou ele tinha plena consciência que estava fazendo. Mas ele é queria do lobisomem. Mas aquele cara não era um licantropo. Não. Com certeza não era. É, licantropos podem justamente por isso. Transformados. Por isso. Como é que fala? Tomei um internet no caminho. O licantropo é alguém que se transforma. Sim. Só que naquela noite eu usei uma magia nele que não fez ele. Que era pra fazer ele voltar ao normal, à forma humana, mas não funcionou nele. Sim. Isso quer dizer que ele não é um licantropo. Ele é literalmente um lobisomem. Pode ser que. Sabe qual é o nome dele? Aí vem. Agora você fala que eu fiquei curioso. O nome dele é Apocalipse. Meu Deus do céu. Segue o jogo. Então, bom, seu machado então. Não tem por enquanto. Deve estar com seus guardiões, se você disse que eles estavam na floresta. É, se seus guardiões estão naquela direção, o machado está naquela direção. Agora se a gente vai amanhã. Entrar em contato com. É isso. Cara, agora a gente vai dormir, né? Com certeza. Isso. Começando pela senhorita. Exato. Muito obrigada pela preocupação, Celerinho. Tá vendo, Théo? É assim que se trata uma dama. Não. Vamos então descansar? Pelo menos ela tá de bom humor hoje, né? Minha cara vai, pega e deita pra dormir. Celerinho, fica de vida na tua. Pode deixar, eu vou ficar o primeiro turno de vigia aqui. Como você tá vindo pra cansar alguma coisa? Eu tô todo de boaça, então se quiser que eu. Eu tô em 9 de vida. Então deixa que eu fico o primeiro turno. Nossa! Porque, tipo, eu realmente tô de boaça, então. Então calma aí, Théo. Vamos meditar. Ok. Eu já tinha combinado com o Rafa lá pra usar curar em mim, dar 70 de vida, e eu vou usar algumas palavras de cura pra ficar até na metade. Ok. Ele vai usar só um pouquinho mais de cura em você. Não, porque é só pra que vai recuperar mais um monte agora. Acho que ele deve ter gastado algumas. Ah, tá, ok. Bom, vocês têm um monte de dado de vida pra gastar daqui. Sim, por isso eu vou ficar na metade. Você tem 20, 21 de 8, sei lá. 20. Então teus pontos a 10. Boa, 17 D6. Que foi? Se ele fica de olho na toque. Será que tem umas coisas que faria com você? Eles estão vendo me provavelmente. Em menos um problema. O Theon vai, cura o Celerim e fala: mais alguém tá ferido? Alguém precisa de cura? Eu tô um pouquinho, mas tô de eu boa. Eu não sei disso, minha mãe. Hã? Eu não sei disso. Pronto, agora tá na metade da vida. Não, mas tem. E já percebeu. É? Vocês estão feridos? Quem precisa se curar? Eu preciso. E vou curar você. Curar a Lisbeth. Quantos pontos faltava pra você curar? Bom, eu não sei se eu... Você não participou do combate. Não, ok, não. Você tomou bem pouco dano, curou tudo. É. Pode ficar fogo. Você tá ferido? E você, Siri? Como você está? Você não parece estar ferida. Quanto você tem de vida? É, magia de ilusão. Aprendi. Mas não precisa usar magia de cura. Não, não precisa. Não, não vai curar você. Funcionar. Ela faz a magia de cura. Ele faz a magia de cura em você. 150. Como assim não vai funcionar? Claro que 174. Vai funcionar. Você está duvidando do poder de Calmir? Quer gastar slot? Vai lá. Gastar o quê? É, um gasta. Quer gastar energia? Vai lá. Background, né? Você pode gastar dado de vida até ficar na metade. Calmir, cura este corpo ferido. E ele faz magia de cura em você. Você perde vida. Nada muda. O Muri pediu pra curar ele. Sente-se melhor, Siri? Não. Como não? Eu curei você com o poder de Calmir. Você tem que estar melhor. Eles façam o alterar-se. E olhos mortos. Ok, na hora que o Theon tá virando pra ir na direção do Muri, ele para e olha assim, espantado pra Siri. Vocês lembram quando a Siri, na Torre da Bruxa, ela disparou uma magia, né? Extremamente poderosa, que o dedo dela despencou, apodreceu. Uhum. Vocês olham pro corpo da Ciri e ele tá dessa forma também. Com ou sem dedo? Com um dedo. Com um dedo. Mas antes vocês viam na Ciri uma forma toda esquelética. De um usuário de crack. Vamos dizer assim. É. Conservado. Tá. Uma múmia conservada. É. Como se fosse uma múmia conservada. Agora vocês olham pra Sierra e vocês veem a pele dela que tá grudada aos ossos. Diversos pontos a pele dela desprendeu, caiu, despencou. Tá? Os ossos dela exibem trincas, rachaduras grandes, profundas. Tá? Muitas partes do corpo dela, onde ela sofreu dano durante o combate, exibem ferimentos ali. Tá? E que ferimento que é? Arrancou a pele seca e aparece o osso por baixo, e o osso ele tá inteiro rachado por baixo. O Theon olha e fala: nossa, Siri, você está muito mal realmente. E não. Vai, faz outra magia de cura na Siri e não funciona. Não funciona, em mim. É, eu tô percebendo. Nossa. Eu vou curar o Murin. E acho que você está com um sério problema. É, fica tranquilo. Vai por o Murin. Quanto falta pra curar o Murin? Eu tava com 170 de dano? De dano. Curar um arão. 174. O Rio tá ótimo. Ele tem todos os dados de vida. O Rio dá quanto? 70, né? É, ou 80, tem dois slots. Vai subindo. Eu acho que não tem slot alto, mas. Cura 70, mas vamos ficar no básico. Alguém mais? Top. Ah, só tá com o estômago ruim. É. Mas se ele faz um remédio com ervas da Pratófia, dá uma aliviada na sua azia. E agora, o que vamos fazer, Cia? Eu acho que descansar talvez ajude. Vou dar uma pesquisada nos livros à noite. Tá bom, mas se você precisar de ajuda, você me chama. Quanto tempo dura o outro chefe? Pode deixar. Tem infinito, ela tem infinito. Ah, eu dou. De druida. Ela pode gastar 100 slot. Não, mas quanto tempo dura? Bruxo? Mas quanto tempo dura essa porra aí? Atrás de bruxo, é um. Quanto tempo dura essa magia? Magia? Eu acho que dura um dia inteiro. Assim, mas é de 15º nível, não é? Lula, ela pode usar de novo. De 15º nível? Alterar não é de 15º nível. Ah, falar invocação. Não, não é. Porque eu sei que tem o disfarçar-se. É, o português tá alterar-se, eu não sei qual é. Não, alterar-se é Alter-self. É Alter-self. Mas a invocação que dá isso, eu acho que é só no 15º nível de bruxo. Eu acho que não, porque eu tenho ela. É que assim, você tá vendo um negócio meio estranho. É. Deixa eu ver aqui. Depois do que eu vi... Eu também não lembro se tivesse um quinto nível de bruxo ou de personagem. É, todas as invocações são de bruxo. Conta só de bruxo. Não lembro. Antes de deitar, eu acendo. Eu tenho aqui rapidinho, Brad. Não, já cheguei aqui. Aqui é o Master of Mirrored Forms. É, tá, limita-se de uma vela. Nível, ah. Pode gastar e aí vocês veem pequenos insetos, vagalumes, chegam até onde a vela está acesa, ficam rodeando ela. Tá? E aquela então, vela acho traz. Que eu falei errado, porque o que eu tenho aqui é máscara das minhas faces. É, tem disfarçar. É transformação momentânea, eu não faço a mínima ideia qual que é a diferença. É, você só pode se transformar em humanoides. É, o Walter Self você pode transformar em formas aquáticas, criaturas. É o de baixo. Vê quanto tempo dura isso. É a Master of Myriad Forms. Mestre das formas miriáticas, muito assim. É, aqui não tem essa. É uma que tá pra requisito 15º nível. Vamos achar aqui. É mais fácil. Bom, ok. Se for alterar. Mas dura uma hora a magia que eu uso. Então a cada uma hora eu refaço. Sim. É que é só disfarçar isso daí. Isso. Esse então é ilusão, não é transmutação. A torcel foi uma hora também. Eu tenho soleado. Bom, vocês dormem então? Tem desguide self. Eu vou fazer uma ação e encostar. Eu vou dormir uma moide. Esse aqui pode transformar em animal, peixe. Tentando manter o equilíbrio. Nossa, Brad, você não tem aqui nas minhas. Vai melhorando pouco a pouco no decorrer da noite, até que você finalmente consegue adormecer e descansar um pouco. Pajada mística, quarto do tomo. Eu tento controlar o sonho. Controlar o sonho. Nono nível. Provavelmente eu tenho um purgatório pessoal. Purgatório. Você pode dizer que é o receptáculo fantasmagórico dos caça-fantasmas ambulante. Que inferno de garoto, hein? Tem muita coisa mulher, com mulher arcana. Com mulher. Ah, eu não lembro. Não. E depois você procura, eu chamo por ela. Pra não perder tempo. Juro pra sim, você. Sim, eu não lembro agora de cabeça. Tá. Você. Me ouve. Russo. Todos esses estavam com você em combate? Não. Só alguns. Mas todos têm o mesmo ideal. Sim. Ariel, todos nós queremos dá uma olhada no salsicha, isso tá bom. Você não perdeu nada. Eu só. Não consigo ainda descobrir qual é o ideal daquele que fica na profundeza. Não tem mesmo. Não tem, né? Qual é o ideal de quem? Esse que tá falando. Do que fica na profundeza. Gente, pera um pouquinho, tô tentando ouvir ele. Do que fica na profundeza. Profundeza? Sim. Aquele que rugiu. Sim. Eu só não sei qual é o propósito dele. Também não sei. Mas se ele tiver que ajudar a gente, toda ajuda será bem-vinda. Mas todos temos medo dele. Você tem medo dele? Sim. Por quê? Ele nos assusta. Você assusta os companheiros. Mas o propósito de vocês é benéfico, não? Nós assustamos os seus companheiros? Eles falaram que... Ou você os assusta? Todos nos assustamos. Cada um assusta o outro. De alguma forma. Mas no fim, todo susto parece levar um bem maior. Às vezes alguns sustos levam à morte. E porque assustemos esses bugbears, goblins e todas essas criaturas nojentas? Sim, vingança. E aí você ouve um clamor dentro de você, gritando por vingança. Um clamor gritando por vingança dentro de você. Mais de 5 mil almas ressoando em uníssono, gritando por vingança. Sua fúria começa a se elevar. Você sente que você está prestes a perder o controle. Eu lembro que o mestre falou sobre o espírito da vingança, sabe? Pra tentar controlar. Certo. Tudo tem seu tempo. Vingança! Vingança! Todo mundo. Vingança! Chegar a hora certa da vingança. Vingança! Quando ela chegar, você sabe. Vingança! Por hora, quebre-se. Joga um. Sem Frodo Carisma. Tá, tirei 11. A Lisbeth tá me ajudando ou não? Tá dormindo? Não, não sei, estou perguntando. Você tá dormindo? Ou você tá ainda acendendo velhinha? Acendi a vela e eu tô indo já deitar. Então vamos supor que ela não me ajuda. Então tirei 11. Talvez porque eu tô reservado. Você tá no seu espaço. Ok. Só que você fica enfurecida. E aí você subitamente desperta. Com um desejo de sangue. Latente. Crescendo cada vez mais. Você começa a sentir um ambiente ao seu redor. Expandir o seu ki para sentir o que tá ao seu redor. Até que você subitamente sente perto de você a presença de alguém. A presença da Lisbeth. Eu posso fazer um... Meio que involuntariamente você se levanta e vai em direção a ela. Punhos cerrados, pronto pra desferir um golpe. Pra punir qualquer pessoa que tenha feito alguma maldade. Eu posso tentar escolher outro alvo? Não. Não? Não. Eu posso tentar pelo roleplay, então? Eu posso impedir isso, Jeff? Eu tô de vigia. Hã? Tô de vigia, eu tô vendo isso. Você não precisa impedir. Ah. Não, já foi impedido. Qual que seria o roleplay? Eu faço e você diz se aceita ou não. Então é. Aceito esse, mal. Quero ver se me cansa. A Kyra. Ela mostrou que não faz isso pra mim. Eu vou perto dela. Ela tá deitada dormindo. Não, você não vai na cara. Você foca na Lisbeth, realmente. Mas eu não terminei o roleplay. Preciso terminar pra ver se eu volto. Não precisa pra... terminar. Tudo bem. Não precisa terminar. Tá, você olha pra Kyra. Mas o mal tá muito mais concentrado na Lisbeth do que na Kyra. Eita porra. Eu pego minha adaga. E aí a Toph, você vê de longe, a Toph sacando a adaga perto da Lisbeth. E aí subitamente todo mundo desperta com um rugido ensurdecedor, como se um leão despertasse na floresta. Eita porra. E aí você volta a se acalmar. A dor é a única coisa real. Volto pro canto. E se acalma. E eu vi isso? Hã? Eu não vi isso. Todo mundo acorda com aquele rugido ensurdecedor. E você olha, a tua rasga a mão. A dor é a única coisa real. E vai pro cantinho que ela tava e volta a dormir. Gabriel, você disse que não tinha ninguém aqui perto. Tem a Toph. Não. Que foi esse rugido? A Toph. Foi a Toph? O rugido parece ecoar de todos os lugares. A gente já escutou esse rugidinho antes, né? Já. Começa a cogitar também. Assim eu não consigo dormir. Ele vai dar uma risadinha. O que tá acontecendo? Barulhos da floresta. Foi um leão isso? Mas não tem leões em Mirvalar. Fica tranquilo, foi só o tarrasque da Toph. Você viu alguma coisa? Foi só o quê? O tarrasque da Toph. Como assim tarrasque dentro da Toph? Ai, ela não sabe. Toph! Você tá calma, tá lá, voltando pra dormir. Toph! Não! É modo de falar. Que história é essa de ter um tarrasque dentro de você? Ai, Kyra... É modo de falar, cara. É que ela é muito nervosa, é como se fosse. É. Vai descansar. Ela tá nervosa ainda. Vocês estão querendo me enganar. Toph, conta essa história. Persuasão. É só isso mesmo, pode descansar. Vai lá pro hotel, vai estar te esperando. Amanhã a gente conversa sobre isso. Eu tô preocupada com a Toph. Todos estamos. É, eu tô vendo. Vocês perceberam que a mão da Toph tá sangrando? Ela cortou com a faca. Eu estufei. Exato, e vocês não estão nem aí. Tô vendo a preocupação de vocês com ela. Ela é só uma criança, gente. Uma criança, na idade dela ela podia estar casada e com um filho. Nossa, você cresceu hoje. Eu tenho muito mais idade do que ela e eu não tô casada e com filho. Na idade média. E eu não tô casada e com filhos. Ok, mas isso não faz dela uma criança. É assim, quantos anos você tem, Toph? Ela tá dormindo e ela tem 15. Eu sei responder por mim mesmo. Ah, você não tá dormindo? Não. Gustavo, mas vocês falam demais. Os olhos dos fechados foi estranho. Tá, filho. Porque eu fico interpretando, mano. Ah, eu só que você tava acordado dormindo. Depois eu vou trazer uma faixa pra amarrar, vocês vão saber quando eu tô indo. E eu tiro e fecho o olho enquanto eu dormi. É, de um lado vai ter um olhinho fechado, do outro lado um olhinho aberto. Vocês falam demais. A gente não consegue dormir. Então, você está bem? Eu tenho 15 anos. Eu acho. Eu sempre tenho a minha idade. Então, você é muito nova pra carregar um fardo tão grande. Tenta descansar. De manhã a gente vai conversar. Conversar? Não tem nada pra conversar com você. Sabia, cara, que eu conheço mal a criança. Mal educada como sempre, senão que as coisas estão voltando ao normal. Mas eu tenho coisas pra conversar com você. E com todo esse grupo aqui, porque parece que ninguém tá preocupado com você. Eu conheço uma criança, Kaira, que assim que ela nasceu, colocaram um demônio muito poderoso dentro dela. E ela cresceu relativamente bem. E você acha que isso foi certo se fazer? Não foi, só que fique tranquilo, então, está calmo. Estamos conversados. Boa noite, Griel. E ela vai... Boa noite, Kaira. E ela vai deita perto do Theon. Deita encostada no Theon. Eu acho que ela tá de Chico. Não, tá antes do Chico, né? Eu não tô de Chico. Não você, a Kaira. Eu ouvi isso, hein? Eu ouvi lá do tanque. Não sei que é roleplay. Quem é Chico? Chico é o que vocês falam quando a menina chega no tempo fértil. E o sangue da minha mão, não é de lá. Não, eu não tô falando de você. Parece que o assunto agora principal virou eu. Não, é a cara. Nossa, gente, a gente tá fudido. Tem 4 mulheres no grupo. DVM total, velho. DVM total. Você sabia que mulheres que elas convivem muito no todo sincroniza? Sincroniza. Né? Sim, é. Ou seja, durante um mês, 7 dias são inferno. Inferno. Meu Deus do céu. Mas tem um que já não tem mais esse problema. Exato. Então são 3 TP, não. É. Na verdade, 4, porque ele tinha 5. Tem quatro. Por isso que agora. É mesmo, a Levanda tá dormindo? O que que ela fez? Nada? Ficou quieta? Eu tinha conversado com o Murray e depois acho que ela foi dormir. Não, a Levanda não tá dormindo. Ah, não dorme também. A Levanda tá de guarda também. Mas sério, mas... tá vigiando também. Ah, é alfa também. Mas ela olha tudo isso acontecer e ela fica de canto, só observando. Não dá palpite. Com quem você tava falando? Levanda, você não quer descansar pelo turno e ficar no seu turno? Não. Antes disso, eu não sei nem se você tava consciente, sei lá, acho que você é sonâmbulo. Mas você disse a dor é a única coisa real e cortou sua mão. Eu achei isso estranho. Você pode acabar matando a gente. Não sei. Eu? É disso que eu tô falando. Jamais mataria ela própria. A cara tá louca. Você não mataria a gente, mas quem tá dentro de você talvez mate. Não, se eu não quiser. Será que você aguenta? Será que eu aguento? Talvez. É o fardo que eu tô tendo que lidar. A propósito, obrigado pelo... Não sei o que isso, mas ajudou bastante. Desespanha. Bom, lentamente o sono volta a tomar conta de vocês. E vocês vão voltando um a um aos seus descansos. Aqueles que não precisam dormir vão voltando às suas tarefas ali, menos exaustivas e de concentração, tá? Enquanto seus corpos vão descansando e se curando ou regenerando. Segundo turno é sempre o pior. Ok, a noite passa tranquila. E o dia seguinte. Durante a noite, eu repassei informações do pessoal que morreu, tá? Como é que é? Falei que era as folhas verdes lá, né? O Luiz Livre morreu. O Lindir. E falei que a gente encontrou aí nesse lugar e deve conhecer também, né? Conhecer o Nori. Sempre que eu encontrei esse lugar que era. Descreve o lugar que a gente estava. E fala que tinha 5 mil elfos mortos aqui. Certo. Fenúlia é o nome dela. Fenúlia Greenleaf. Ok. Ok. O Lindir, ele recebe as informações que você passa, né? E ele fala pra você que sabe que houve um foco de resistência na floresta, de um reforço que estava fora de Lenoren e foi tentar auxiliar. Mas esse reforço nunca chegou. Agora ele sabe o que aconteceu com essa tropa de reforço que chegaria lá. Provavelmente foram emboscados. Com certeza. Lucas, vai acrescentar algo? O quê? Vai acrescentar algo? Tô acrescentando. Tô vendo você escrever aí. Tô acrescentando aqui. Tá. Bom. Amanhã seguinte chega. Tá? Amanhece um dia quente, porém nublado. Pesadas nuvens negras ocupam tudo que vocês conseguem enxergar do céu nessa clareira que vocês estão. E uma tempestade se anuncia para não muito distante do amanhecer. Vocês vão um a um se levantando, arrumando suas coisas. Vocês veem a Kyra levantando, juntando as coisas dela, a Alevandra juntando as coisas dela, tudo. A Alevandra vai até o Griel, pergunta se está tudo ok. Vai até o Murin, pergunta se ele está bem. Né? A Kyra levanta meio emburrada, ela ajuda o Theon a se levantar, corta ele que tem, ajuda o Theon a se levantar. Né? E vocês vão sentindo assim uma atmosfera. Diferente de cuidado, de preocupação, de afeto, de carinho sutil, mas crescente entre os dois. Tá? A Kyra, de alguma forma, está realmente despertando algum sentido pelo Theon, algum sentimento pelo Theon. Algum sentido pelo Theon. E vocês notam isso, ela demonstrando uma preocupação com o Theon. Depois que ela cuida do Theon, o Theon se concentra pra ficar orando, fazendo suas preces matinais pra calmir, né? A Kyra vai terminando de arrumar as coisas dela, passa perto de você, na hora que você tá levantando, te arrumando também, tomando café da manhã. Passa do seu lado. Toff, tudo bem? Tá, normal. Que bom. Por quê? Porque eu fiquei preocupada com você, com a gente também, né? Com tudo você que aconteceu ontem com você. Preocupada com alguma coisa? Hã? Você preocupada com alguma coisa? É claro que eu me preocupo. Não seja injusta, menina. Você me julga mal. Cara. Você implicou comigo desde o primeiro dia em que me viu. É. Desde o primeiro dia que a gente se encontrou. Mas eu não sou essa pessoa horrível que você imagina, tá? Eu não imagino que você seja uma pessoa horrível. Pelo contrário, imagino que você seja uma pessoa muito boa. Ah, essa me surpreendeu agora. Bom, mas tá tudo bem com você, né? Tá. Ai, menina, não sei o que você tá pretendendo. Mas esse negócio que você tá fazendo é muito perigoso, tá? Eu também não sei o que você tá pretendendo. Mas a próxima vez que você tentar uma eletricidade, um raio elétrico em mim, pensa duas vezes antes de se falar. Ah, você percebeu? Mas eu não tava apontando pra você, menina. Eu tava apontando pro alto. Tudo bem, mas a sua intenção era o meu corpo. Não, a minha intenção era me proteger. E eu acho que ninguém ali tá reconhecendo isso. Mas isso que aconteceu, esse estado que você está, nos dá muito medo, tá? Medo de que aconteça alguma coisa com a gente, medo de que aconteça alguma coisa com você. Eu levanto, coloco minha mochila, passo do lado dela e faço assim. Então estamos quentes. Olha pra você. Vou até levando. Ok, ela tá perto do Murin ali, vê se tá tudo ok com ele. Ela tá forçando o Murin? Não, tá ok, só passa, tá tudo bem. Tudo bem, né? Começa a arrumar as coisas dela. Tá agachada arrumando as coisas. É. Eu pego a mão dela, dá mole pro sol. Tipo, ela tá mexendo as coisas, eu pego a mão dela aqui. Se for ter uma mulher cheia de cicatriz, né? Sim. Eu passo em cima de uma e falo. Você lutou nesse ambiente? ou antes disso, ou durante. Você balançou a cabeça já, não tô vendo. Ela só abaixa a cabeça. Só abaixa o Homer. Você sente ao redor dela uma aura muito sombria. E ela chega próximo a você e sussurra no seu ouvido. Obviamente você ouve. Foi num ambiente desse, Toff, que eu deixei de ser virgem. Eu não quero mais falar sobre isso. Mas você lutou ao lado do seu povo. Ou você apenas foi. Exato. Captado. Lutei até onde foi possível. Até ser pego. Sabe, até poucos meses atrás, nosso grupo conheceu uma pessoa que passou uma situação um pouco semelhante. No fundo, eu não queria. Não queria ter que participar da morte dela. Porque eu sabia que ela foi só mais uma pessoa manipulada. E infelizmente nós matamos ela. E ela não teve a oportunidade de se redimir e se transformar numa pessoa boa. Você está tendo essa oportunidade. E dentro de mim, agora, eu consigo ver e ouvir a história de cada espada que foi embainhada nesse campo de batalha. Nesse lar que era dos elfos. Mas ainda não consigo entender como você pôde virar as costas para os seus irmãos. Mas tenho certeza que a sua redenção será acesa. Que bom. Talvez você nunca entenda o que aconteceu comigo. Talvez ninguém entenda. Espero só que você entenda o que acontece com você, pelo menos. O que acontece comigo sobre se respeitar? Era o que eu costumava dizer. Ela vira as costas e vai até o muro. Nessa hora eu vou até lá. Ajuda o muro a levantar, então. Então, você acha que é hora de partir? Sim, vamos. Top. Eu escutei as suas belas palavras sobre o campo de batalha. É, você consegue saber o nome de todos os elfos que estavam aqui? O nome de todos? É. Talvez sim. Só que eu preciso saber de um nome. Você sabe me dizer se Miranil estava aqui? Theo. Gé, eu estava acordado, consciente quando o Theo fez as tatuagens? Estava inconsciente. Inconsciente. Então eu não sei o que tem isso em mim. Você sente, provavelmente. Dá pra perceber. Provavelmente você olha, você acha que perceber. Sente aquele poder contido dentro de você, da mesma forma que ficou quando fez isso daí. Eu não e você tem, você tem uma inteligência alta e é óbvio que ele faria isso em você. Eu posso tentar, desde que o Theo consiga me segurar. Pra não acontecer nada de ruim. Sei que você me entende. Até agora eu não sei como eu estou conseguindo manter a consciência. Você está protegida, Top. Você está selada. Como é o nome dela? Miranil. Miranil? É. Vamos ver se eu tenho ela. Eu entro no centro. Continua. Acho que você vê o que é. Não é o seu. Vou puxar pra cá. Senhor, você me ouve? Sim. Por acaso, entre nós está alguém com o nome de Miranil? Eu não sei, mas eu posso verificar. Liberou um tempo, né? Existe uma pessoa que procura por esse nome. Seu nome é Grial. Véi, me dê um tempo. Tá, você fala Grial ou Dilehel? Dilehel. Verei se eles estão entre nós. Ok. É... O nome dele é Greio ou é de Lerreal? Procurarei por aqui. Não! Não. Agência 1? É. Você tá procurando o Greio, não tá? Não. Você conhece alguém com o nome de Miranil? Ela falou, vou procurar. Então, diga que há alguém aqui fora com o nome de Greio. Eu procuro. Bom, eu sugiro então, enquanto isso, a gente siga a viagem pra Torre Oeste daqui, que é justamente o caminho que a gente tem que ir já, né? É. Se a gente sair agora, a gente chega lá na hora do almoço. Ok. Estou com fome. Mas já? Já, já. A viagem sempre me deixa com fome. Mas espera acabar a viagem. É, vamos fazer daqui. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ai, que ela quer ver o pessoal que joga. Já veio, meu botão. Boa tarde, tá benzido. Não, de novo? É aniversário da tia dele hoje. Mas eu vou bater nele, tá ficando muito feio. Tudo bom? Oi, meninas, tudo bom? Chama ela de Tamaras. Ela, não, não é Tamara, é Tanara. Ela fala que é Tamires, eu faço uma confusão. E ela é Tanara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bora lá, você viu que gostoso? Ai, fica aí. Olha, qual é o nosso de jogar? Da gente tira aí. Ah, não, vem, vem joga, vem, vem, vem, joga, vem. Quando fica velho, joga mais RPG. Vai ter mais tempo. Vai aposentar, vai vir todo mundo aqui. Não vai mais ter aposentadoria. Se só reforma aí não for. Não vai ter. Não, já foi, já não tem aposentadoria. Não aposentadoria. Já se for, não, já fui. 72 anos de experiência. Ficou 2 semanas sem notícia nenhuma. Tipo, isso nunca aconteceu. Eu tô 2 semanas sem notícia de nada. Ah. Não, ninguém mais aposenta no Brasil. Foda-se, vamos continuar jogando RPG melhor. Ô Murray, você pode transformar em lobisomem? Lobo, aliás? Sim. Então vamos fazer a mesma marcha que ontem, você na frente e eles 30 metros atrás. Não faça isso. Bom, deixa eu confirmar um negócio aqui na frente. Quando vocês estão conversando, se aprontando, a Fenúria volta com a resposta. Ninguém aqui se reconhece como Miranil. Alguns, muitos, eu diria, nem sabem quem são. Eles têm que vir. Nem sabem quem são. Tá fácil. Mas Miranil não é um nome reconhecido por ninguém aqui. Nem o sobrenome que eu falei do Gabriel. Sim, descanso longo, morre em quantas exaustão? Gabriel. Não precisa sentir, Kof. Isso só significa que tem chance dela estar viva ainda. Hã? Isso só significa que tem chance que ela possa estar viva ainda. Isso é uma. É uma maior. Não esqueçam de gastar os seus dados de vida e se curar. Né? Gastei. E quem é? Você se lembra dessa energia que tá de. Você botou uma regra aqui no metamorfose, como é que eu sou capaz você de se lembra daquela exaustão com descanso permanente? Engenheiro estadia que você descanso teve? Descanso permanente era descanso longo? Descanso longo. Descanso longo. Descanso longo? Isso. Invalcária. Isso. Ah, você se lembra de um dos líderes deles, o Lindir? Sim. Eu me aproximei bastante dele e ele era prometido a casamento por ela com essa Miranil. Pertinente, permanente aí. Ele pediu que eu procurasse ela com os pés com móveis ao chão. Acho que é o. Mas ela estava por aqui. Eu preparo magias igual meu modificador de carinho, meu modificador de sabedoria. Tá azedou, né? É só por aqui. Memória e meu azedou. Entenda, eu fiz uma promessa pra ele e ele cumpriu. Mas. Gente, sobre o nosso papo de ontem. Uma pergunta antes. Alguém chamou de lobo também? Ainda não. Ah, tá dando atenção mesmo. Sobre o nosso papo de ontem sobre uma machada. Eu acabei descobrindo onde está meu machado. Onde está? Está com meus guardiões. Mas tudo que a gente achou que podia acontecer. Eles pegaram meus guardiões do machado para me transformar. Um ser possuído por Neon. Pois eu tinha uma conversa com o lobisomem ontem e falou que o machado está em segurança. Então eles ficaram bastante desesperados. Não, você tava realmente usando de, se deixando dominar demais pelo machado. Nesse pode caso. Ser aquele cara que negócio que eu conversei com o Theo sobre aquela pedra, coração. Ah, aquela pedra é um grande problema. Na fúria do meu machado. Normalizar aquilo. Eu não vi problemas nenhum na minha espada. Qual que é a sua? Retardadora. Você não usou? Eu usei, mas uma vez só. Mas eu não vi problemas nenhum. Não, né? Não vi problema nenhum. É porque nós temos mais facilidade de resistir a isso. Mas eu já tenho a fúria como um poder meu. Então. Você não acha? Faz quanto tempo você tem esse machado? Em dias, assim, mais ou menos. Eu estou sem? Com ele. Acho que é Desde quando nós começamos as manobras, quando a gente nos encontramos com ele. Não, teoricamente é desde que você fez o pacto, não é? Não, não. O chamado foi o Rond que fez. Ah, ah não, então foi o Rond mais? Não, não. Desde as montanhas do Gordin. A decoração em torno de um mês. Em torno de um mês, mais ou menos. Eu posso tentar fazer um lembrar pra ver qual, se eu sentia uma alma no machado dele, na pedra? Não, mas eu acho que eu posso dizer isso, porque eu lembro, Jeff. Eu lembro. Mas você vê que estava amaldiçoado. Quantas almas, sei lá, seria necessário para uma coisa ser amaldiçoada? Não existe ou não existe isso? Não existe isso. Pode ser uma. Tá, vou criar uma teoria. Nenhuma. Vou criar uma teoria rápida. Murray, você sabe que seu machado é amaldiçoado, né? Quer dizer, seu machado é amaldiçoado. O livro, aquela pedra que você colocava, é amaldiçoado. É amaldiçoado. Então, não é só você que está aceitando o poder do Nerão. As outras almas também estão aceitando isso, consequentemente estão trazendo mais poder. Mas o poder do Nerão não está no machado. Tudo bem, Murray, mas isso você está com o poder do Nerão. Do machado, ele está amaldiçoado. Deve ter inúmeras almas. Sabe, clamando por esse poder, nessa pedra do coração. Isso tá fazendo com que o machado fique cada vez mais forte e você mais fraco. É, perante o poder, né? Isso tá fazendo com que você se entregue mais facilmente. É isso que eu tô tentando dizer. Deixa eu pegar, entendeu? Deixa eu pegar. Já foi, vai ser o gol. E por isso que seus guardiões interferiram. E você deveria chegar a eles. Ou então, é aquilo que eu falei, toma cuidado. Porque uma hora ou outra a presa vem atrás. Né? Quer dizer, o caçador vem atrás da presa. Sim, hoje eu já estou preparado para enfrentar o Neron. Mais cedo ou mais tarde isso acontece. Não é disso que eu estou falando. O caminho das outras almas. Eu tenho como um jeito de. Por isso. Ficar entre as coisas que eu machava. Pois ele é uma extensão de um quartinho. Por mais que eu possa ter alguns outros poderes com a ajuda dos meus guardiões, não seria não é a mesma coisa que você machava. Mas esse é o seu poder maior da dos seus guardiões sem você. Sim, eu sei disso. Pois aqui tudo é uma extensão. Por menor que seja essa extensão, tudo faz parte de mim. Vocês estão conversando sobre o Tchan ou tá parado? Vocês estão não, certo? Ah, então beleza, pode conversar. Ah, não. Eu já me transformei ainda. Então eu tô sozinho na frente. É. Quando me transformar, eu dou um dashzinho pra chegar no seio. Não. Bom, se esses seus guardiões fizeram isso por você, continue confiando neles. A meu ver, é que isso aí não começa a escolha certa. Bom, então vamos ver o que vamos. Eu vou deixar ajudar o Marias. Jeff, vou transformar em. Ok. Em Lupin. Beleza. Você vira logo. Vai, alcança o Grial e vocês vão indo na frente. Né? Assim que ele chega, ele já fala, ah, almofadinhas, é você? São almofadinhas. Ele não vai pegar referência. Mas eu peguei, então tá bom. Eu acho que é você que se torna essa piada, se eu não pegar essa referência da piada, então um pouco. O Kurama vai comigo hoje. O Kurama vai comigo hoje. O Kurama vai com você? Ok. E eu vou, Jeff, a cada tipo. Eu vou uma coisa. A cada um X tempo. Eu até esqueci. Eu vou ver se tem uma noise e a Berraça super perto. Certo, certo, ok. Acho que só uma noise, a aberração é meio difícil aqui. Vai trocar a ficha. Cuidado. Tô sentado. Faz em cima do programa. Aos meus três primeiros atributos. O Kurama não vai com não, você, ele é sua carroça hoje. Ah, eu vou ver se alguns deles querem ficar fora, ao invés de só ficar. São os três que interferem. Solto à noite. Todos os bichos fora. Só que tem mais coisa que interferem. Se eles quiserem, só avisa que é perigoso. Os seus bichos estão soltos. Um pouco da inteligência, aumenta um pouco do carisma. A gente vai levar cerca de 3 horas. 6 horas. Chega na hora do almoço. É tipo meio-dia, né? Então, 4 horas, né? Porque meio-dia considera, acho que só. Dia mesmo, né? Sobrou 8 mais ou menos. A gente viaja 8 horas por dia. Então 4 horas de viagem. Ok, vocês viajam cerca de umas 3 horas. É. Meia manhã. Eita! Meia manhã? Meia manhã. 3 horas. Meia manhã. A gente começou. Já chegou? Às 6. Tem 3 que chegaram. Ah, tá, porque chamou. Desculpa, deu ruim. Vocês viajam cerca de 3 horas, aproximadamente meia manhã. Quando o cenário, que outrora era o cenário de uma floresta calma, tranquila, né, começa a se modificar. Vocês começam a notar sinais da presença da Aliança Negra, dos goblinoides, dentro da floresta. Vocês começam a ver muitas árvores partidas, feridas, plantas arrancadas, clareias abertas, pegadas antigas, né? Alguns pegados até Grel que você considera extremamente estranhas, pois são gigantescas rodas cheias de cravos, ao que parece. Nossa, que são rodas de 10 metros de diâmetro, você calcula, deixando rastros gigantescos abertos na floresta. Olha, é foda, né? Vocês vão prosseguindo, tá? E caminham por cerca de mais uma hora quando vocês encontram o cenário de uma batalha de muito tempo ocorrida, tá? Você encontra o que fez aquelas estranhas marcas, aqueles estranhos rastros retos com sulcos arredondados no chão, devastando a floresta. Uma gigantesca máquina de guerra feita de madeira e aço, tá? Jaz aos pedaços no chão, tá? No meio de uma clareira aberta à força no meio da mata, incontáveis árvores estão caídas, espalhadas por todos os lados, certo? Vocês veem também diversos corpos de orcs, tá? Ao redor dessa máquina de guerra, tá? E ao redor daquilo que essa máquina, que é o que vocês entendem, é um disparador de rochas, tá? E incontáveis alguns corpos de orcs ao redor daquilo que essa máquina, digamos, esse disparador de rochas estava atacando. Vocês veem a carcaça de um dragão. Caralho, catapultas de dragões. Não, um imenso dragão jaz morto ali. Agora vocês veem só praticamente os ossos, a pele dele, já o couro, resquícios do couro dele. Vocês conseguem ver já secos, já apodrecidos, tá? E vocês notam que evidentemente pela configuração dos chifres desse dragão, são todos assim alinhados, afunilados, dispostos de forma retilínea ao longo da espinha dorsal deles. Dele. Acho que é um negro. Geralmente é, só os que mais espinhos. O vocês veem que um gigantesco dragão verde foi morto por aquela poderosa máquina de guerra que agora está destruída no chão. Tá. A pele também revela, vocês conseguem encontrar um outro pedaço do couro. Tá. Vocês veem no diversos ossos desse dragão foram partidos por golpes violentos. Suas asas foram arrancadas. Tá. Vocês observam numa árvore próxima ali, tá, que permaneceu em pé, tá, com toda essa destruição que foi feita ali. Vocês veem uma enorme rocha, tá, uma rocha que tem cerca de uns 20 metros de diâmetro, afincada no tronco gigantesco daquela árvore ancestral. Uma árvore que deve ter aí milhares de anos. Tem uma rocha de 20 metros de diâmetro afincada no tronco dessa árvore, tá. Em outras árvores mais próximas, vocês veem objetos estranhos, tá? Que lembra a vocês uma espada dupla. Pois vocês já chegaram até a ver nas suas andanças, ainda mais jovens, antes de vocês se encontrarem. Espada de duas lâminas, tá? Toff é mais acostumada com esse tipo de arma. Que quando, no caso, o povo da família dela, o povo de Tamura, usa bastões para lutar dessa forma. Tá? Porém, não são espadas de lâminas duplas, são espadas de lâminas quádruplas, formando um verdadeiro X. Tá? Entretanto, essas espadas, de uma ponta a outra, tem cerca de 10 metros de comprimento. E vocês conseguem ver isso, pelo menos umas 4 dessas fincadas nas árvores próximas. Algumas árvores exibem um corte retilíneo assim, em diagonal, tá? E revelando pra vocês que uma dessas armas foi arremessada com grande potência, partiu essa árvore, partiu uma segunda, uma terceira se fincou numa quarta árvore atrás de todas elas. Uma shuriken gigante. Uma shuriken gigante. Numa dessas que vocês veem fincadas numa árvore, tá? Depois de ter partido umas duas ou três árvores, vocês veem essa shuriken gigante fincada numa árvore, tá? Trespassando essa árvore e tá cravando ali naquela árvore, empalando naquela árvore, uma asa murcha de um dragão verde. Ah, deixa eu ver onde tá a asa dele. Uma delas, pelo menos. É. Uma delas, dela, né? Pode ser uma dragão. É, ou poderia ser uma dragão. Ah, dragão que não tem asa. Tá? Vocês veem esse cenário de batalha, o corpo desse dragão tá inteiro arrebentado, ossos partidos pela violência do impacto das rochas que foram disparadas. Vocês veem enormes lanças fincadas ainda ali no meio do peito dele, tá? Com seus cabos já apodrecidos. Tá? Mas vocês veem enormes lanças fincadas ali. E inúmeros corpos de orcs todos caídos ali. Cara, isso deve ser muito feio. Como que uma shuriken vai chegar no bagulho desse, cara? É, o combate que se travou ali foi de uma violência tal que chega a despertar em vocês uma raiva dessas criaturas tão pútridas, tão baixas, tão vis, por terem feito o que eles fizeram, da forma cruel como eles fizeram. Uma criatura que é terrível, é maligna, mas é extremamente majestosa como um dragão. Desperta uma raiva enorme em vocês, principalmente na Lisbeth, que odeia orcs. Mas sente essa raiva despertando em vocês. Tá? E conforme. O corpo de orcs ali só, não tem mais nada. E o corpo do dragão. Tem vários orcs ali, vocês conseguem contar que tem pelo menos uns 30 orcs. Mortos. Eu chego perto do corpo do dragão, faço um símbolo sagrado ali. Talvez ela e abençoe ele. Ok. Legal. Extremunção atrasada, mas foi, né? Quando você faz isso, Celerinho, vocês veem o corpo dele, o esqueleto dele colapsando. Os ossos, ele caindo de lado assim, as costelas, né? Que ainda tinham aquele volume, né? Todo o corpo dele colapsa no chão, tá? Como se você tivesse tocado algo extremamente podre e ele tivesse desabado por completo. Os ossos desabam no chão, tá? Colapsam. E só que fica um monte de osso destruído, apodrecido, tudo misturado, né? Caído no chão, tá? Sem formar mais aquela aparência de um dragão. Os ossos que estavam unidos agora não estão mais. Tá? De alguma forma você sente que você fez um bem para aquele dragão. De alguma forma a alma dele tá podendo descansar em paz, mais feliz depois desse seu ato de generosidade. Eu falo: malditos orques, tudo que fazem é só causar destruição. Eu tenho sentimento. Quando você nota, amor, quando ela fala isso, você sente ela falar assim, até entre dentes assim, conforme ela abre a boca assim, até meio cuspindo assim, conforme ela vai falando, você sente nojo e ódio nos dizeres da Lupit. E assim, você tá apaixonado. E bom, vocês passam por essa clareira e seguem viagem adiante. Tá? Viajam por cerca de mais uma hora, mais ou menos. Murin e Briel na frente do grupo. Mais ou menos uma hora vocês viajam quando algo também acontece. Ah, o grupo está a quantos metros de distância? 30 metros. Dá. Todo mundo segue em flow de destreza. Fale, você anda com. Você sempre anda stealth, né, Murin? O novo sim. Ah, tá. Por isso você está indo fazer um barulho lá na frente, mas tá muito pouco com você. Quanto você tirou? É de 3, mas ele apitou o lápis aqui no. Ó, já tem 22. Será que alguma coisa mágica, senhor? Então, eu vou jogar duas vezes. Tá de destreza, né? Ah, tem 15 só. Ó, então. Vou jogar duas vezes, mas vou lembrar quanto foi a primeira. Ah, tá bom, já a primeira foi 16. Você não foi de destreza? Ok, ainda bem que a primeira foi 16. Então, isso é magia? Será uma habilidade de algum mágico? Então, a gente quer saber isso também. É, a gente enxerga com vantagem. É, eu joguei uma vez, eu lembro que eu joguei vantagem, mas a primeira foi melhor, então tá de boa. É que se jogar, eu vou esquecer. É, eu lembro, foi 16 no lado. Também tem diferença jogar dois dados uma vez. É, tem também tem ser fresco assim. É. Eu prefiro jogar dois adidas. Eu prefiro jogar de uma vez. Você chegou a jogar azul? Joguei só contra a bot. É, da hora. Nossa, é estranho. O quê? Jogou várias vezes, porque eu usei a ult e voltava no peso. É, a ult ideal pra você ganhar rir por quê, mano? Sim, porque pra fugir não faz nada. É. Só pra você desviar de habilidades. A única coisa que eu fazia lá, mano, eu acordava tipo 7 horas da manhã, me arrumava, 9 horas da manhã começava a tatuar. Ia parar às vezes 12 horas da manhã. Aí jogava um bolo. Deitava, colocava numa stream e dormia. Acordava sem stream, mano. Ouvi o grátis lá na merda. Então eu colocava stream gravado, alguma coisa no YouTube, eu ficava no teste, ouvindo o Rafa e conversando. O Rafa e o outro jogando louco. Jogando louco. O pior é que eu não conseguia dormir, cara. Eu tinha que tomar remédio, porque eu não conseguia dormir. Eu ficava na pilha, tá ligado? De acordar e... ansiedade. Dormi mal, hein, cara? Você nunca se lembra, dormi mal. Criacionista, ela é chata também, a questãozinha dela. Mas, tá, né? Precisando. A gente só joga melhor parede pra eu ganhar range, mano. Isso que é chato. Eu não consegui ninguém na sua casa. Eu fui 4 vezes lá, o portão tava trancado. Sim, não sei o que aconteceu, sua mãe. Ah, foi lá, meu. A sua mãe lá, só via isso. Meu, aqui eu tô fracado, tá recebendo legal. Uma pergunta: isso é uma magia ou habilidade de alguém? Não, tá. O que é? Não é magia. Sua é habilidade? Não é. Eu vi a sua ideia, pô. Não é mágica. Ah, ok. É uma armadilha, então, pra mim. Meu nome é preço? Tanto ele, né? 33, meu Deus. 27. 24, quer dizer. Passaram. 34. Falhou, passou. Falhou. 16. Falhou. Você tirou 24? Falhou? Pulou, hein? Falhou, pulou, hein? Eu tirei o meu máximo. 19. Eu tenho. Não sei se dá pra usar o valor de evasão. 19. Não vai adiantar. O valor máximo é 35. E tá todo mundo surpreso? Não, não é pra evasão. Eu não tô. Mas eu também não fiz. Aumenta o dado. É. Ele faz você passar do 6 mil pro. É, então, tipo, eu falei, eu uso evasão, passei. O evasão passou. Vocês estão seguindo viagem, tá? Vocês dois na frente. Você não tá montado nele, não, né? Não. Não. Você tá na frente ou ele tá na frente? Eu tô na frente. Você tá na frente. Eu tenho aqui, um do lado do outro, né, velho? É, tipo... Cara, seria acho que mais fácil assim, né? Um do lado do outro. Lado a lado, ok. Lado a lado. É, mas eu do lado com 1,5 metro, então eu não vou andar, tipo... Uma floresta inteira assim, né? Não. Por amor, pros meus bichinhos eu vou rolar um só pra todos, tá? Tá. Mas estão todos soltos? Por isso que a gente tá demorando pra caminhar. Sei porquê, eles andam mais rápido que muitos de vocês. Vocês estão andando. É porque alguém certo? Pastife, né? Pisando na grama ali. Estão passando num local que as árvores elas são um pouco mais esparçadas entre elas, tá? E subitamente. Vocês pisam em algo que faz um estalido, como se fosse um galho se rompendo. Equipe Rocket. Tá? Faz um clack. E aí quando vocês param pra olhar, o chão se abre sob seus pés. Tá? Um buraco de mais ou menos uns 15 metros de diâmetro se abre sobre vocês. Claro, alho. Tá? Buraco circular se abre, tá? Ele se estende nas direções leste-oeste, norte e sul, por mais 10 metros. Peraí, então é um alvo, uma mira, que é um buraco. Como se fosse uma mira. Entendi. Como se fosse uma mira. Com tudo. Aí eu vi meteoro. Mais ou menos. Me empresta uma caneta de riscar. Tá. Eu acho que parece o que aquele cara do. 3, 6, 9, 15. Vai dar mais ou menos por aqui. 3, 6, 9, 15, mais ou menos. Eles estão mais pra trás, né? Então, mais ou menos isso aqui, ó. Um buraco se abre diante de vocês. 3, 6, 9. Só que nossa, vem pra cá. É bem mais. Você faz esse negócio também? Sim. Nas direções norte, sul, leste e oeste. Se abre. O chão desaba. A terra do chão desaba. Tá? Vocês despencam junto com a terra. Certo? Conforme vocês vão despencando, vocês vão vendo cabos, tá? Cordas que vão se partindo, que estavam extremamente esticadas e vão se deslocando nas direções da borda dessa cratera que se abre diante de vocês, sobre vocês, tá? Ao mesmo tempo que vocês dois vão despencando, vocês vão olhando ao redor e vão vendo as árvores, é como se as árvores despencassem, tá? Só que elas despencam para trás, se afastando desse buraco que se abre. Tá? Conforme as árvores vão despencando, tá? Vocês veem imensas tábuas do tamanho de portões de castelo se deslocando, tá? Penduradas por alguma coisa, tá? Carregadas por troncos, deslocadas por algum contrapeso em alguma outra extremidade, se deslocando de encontro umas às outras. Tá? Ela se estende ainda por mais 15 metros, né, nas direções que formam essas cruzes, essas hastes das cruzes ainda. É a armadilha dela, isso é uma armadilha élfica? Não. Ah. Não. É, você não lembra dos elfos fazendo esse tipo de coisa. Por isso eu não estou surpreso. Tá? Isso vem e fecha sobre vocês todos, tá? E vocês dois despencam naquele buraco. Ok? Tá. Morreu. Você passou no teste. Passei. Você não passou. Você passou. Passei. E você passou. Certo. E os bichinhos falharam, né? Porque com 24 ele falhou. Eu tenho 19. Mas eles têm mais quantos aqui todo destreza? Então, ele não tem marcado saving throw. Então ele não tem treinado. Não, não tem. Não, pela verdade, é porque eu não marquei. Porque eu não marquei pra nenhum deles. Mas ó, mais 5 da Lisbeth. Ah, e mais. Que nem, ó. O Kurama só de destreza tem mais 2. Eu não pego o negócio da normalmente que ela passou. Tá vendo? O Kip tem mais 3. Quert mais 4. Então. Passaram pelo 19, foi alto. É, só porque pra mim eu fui uma bosta. Pra eles, rota, high level. Eles dão risada de você. É. Eu acho que é ela não dá chance. Mas eu acho que nenhum deles tem proficiência. Eu não sei se tem proficiência, não, mas só com o da Lisbeth o deles passa. Sim. Ah, você tem um pouco de Lisbeth. É, talvez o Quert tenha, mas. Ô Lisbeth, os animais são seus aliados. Você é uma natureza? Não, gente. Então, e o cavalo do inferno? É seu aliado? Lembra que pegou os Ralfos. Lembra dos Ralfos que eles tomaram. Ok. Quem falhou no teste vai tomar 98 pontos de dano. Quem passou vai tomar metade disso. É mágico? Não. Palmada. Isso aplica evasão? Você é imune a danos normais? Eu sou imune a danos normais. Eu não vou poder usar o chat. Evasão é escasseio que é um reflexo aprimorado. A evasão ela se aplica a magias. Deixa eu ver aqui. Isso não é magia, né? Não, mas evasão não é magia, não. Não, sempre quando você pode enrolar um save em throw destreza, te permite resistir metade do dano. Então a evasão se aplica. Então eu poderia também usar o nome da evasão, então. Poderia. Não, o evasão não faz evasão. Ah, é nesse caso você passar no teste. Então, eu falei, eu quero passar. Ah, tá. Metade do dano. Metade do dano, você ainda toma dano. Sim, a questão é eu passar. Mas você não tá no front door, você não tá na metade? Não. Tem ah, não, peraí. Não, deixa não, é um lobisomem. Um dano, então não toma dano. Tá em lobisomem? Você vai tomar dano de duas formas diferentes. Uma delas causa dano. Uma delas você não é imune. É mágico aí. Não é mágico. Vi esses dias. Veneno, ferrugem. Mike Mills comentou. Veneno, ferrugem. Fala isso. É que eu tô falando. Vocês despencam num buraco de 15 metros de profundidade. Posso escrever bem essa coisa? É um dano de contusão, pô. Que tá vindo essas madeiras pra bater, né? Vai. Não em vocês. Não. Você já tem um buraco. Isso não tem como eu não contei. Ah, achei que ia bater na gente isso. Não, é neles que vai bater. Ah, tá fechando ali atrás. Neles. Aqui. Aqui e aqui. Ah, fecha não. Tá. Fecha aqui, ó. Tá. Poderia fazer evasão no segundo dano? Não? Fica com o mar inteiro? Vou fazer uma Iron Maiden. Em vocês. Tá? Então tomem os danos, por favor. Tinha que tomar todo dano. Então, tipo, esse 98 é de qual dano? Porque, tipo, eu vou tomar um certo dano de um, dano não vou tomar de um, mas vou tomar o dano do outro. Ok, no seu caso. É, o seu caso aí eu não sei se ele é pertinente, né? Isso é vazão é pra esse dano, né? Um dano mundano, não, não é mais. Só que é lobisomem, então? Então lobo também é normal. Lobo também é? Lobo normal, é. A queda é ele. Arma de prata. Hã? Arma de prata mágica que me dá dano. A queda? É. Dos dois ali? Ser vulnerável. Não, porque assim, obrigado. Porque assim, todos nós fizemos o teste. Só que o teste deles é diferente dos nossos, que a gente vai dar um outro tipo de coisa. Todo mundo tá no mesmo lugar. É, os danos são diferentes. Ah, então por enquanto o que tá acontecendo é só dos dois. A gente vai ter um negócio nossa parte. Não, esse dano que eu rolei foi pra vocês. Pra todos. E então todo mundo caiu. Não, vocês não caem, viu? Vocês são esmagados e empalados. Batem na gente. Ah tá, porque eu achei que fosse uma caída, a hora que eles caíram, eu ia vir junto. Não, as árvores caem, disparam algum mecanismo e vem. Então não dá nem tempo pra gente cair. Faz um sanduíche em vocês. Vocês não caem. Vocês estão fora do buraco. Só os dois que vão. Vocês estão fora do buraco. São duas armadilhas. Um buraco e um negócio baixo. E uma tiba outra. Sim, sim, entendi. Certo. Eu tinha associado outra coisa. Eu também. Eu imaginei que todo mundo tava caindo, ela tava caindo. Bobo e vinha. Eu também achei que era isso. Todo mundo. Obrigado. Não. Então, no caso, quem passou, tá do lado de fora, pulou e não deu tempo de... É. Os dois ali, não tem como você escapar da queda. Não vou tomar tempo, obrigado. Tá, tem como minimizar o dano, isso é o teste. Tá? Vocês despencam 15 metros e lá no fundo, inúmeras estacas apontadas pra cima. Tá? Então, a evasão será justamente pra minimizar o dano. Em todas essas estacas, quando vocês vão despencando ali, vocês veem um líquido rocheado nelas. Chamado veneno. Chamado veneno. Roxo. Odeio esse líquido roxo. Posso fazer uma reação? Reação? Reação? Pode. Tango. Tango? O quê? Pra ele voltar. Ah, ok. Porque o Kurama voa, a Kala voa, o Quart voa, o Kip tá comigo, mas o Kip também voa. Mas vocês não vão cair no buraco. Só o... Vocês só vão ser esmagados. Ah, nossa, vamos ser esmagados. É, olha ali onde vocês estão. Aqui, ó, o buraco é onde eu desenhei. Não, sim, mas é que eu achei que no buraco também tinha estaca. Mas a estaca é só menina, no buraco. Menina, tem que prestar atenção, isso aqui, acabou de perguntar isso. Eles vão fazer isso aqui, ó. Gente. Onde eu desenhei essa cruz, abriu um buraco em forma de cruz. 15 metros de profundidade com estacas no fundo. Aqui. E onde nós estamos? Pra cá, que é onde vocês estão. Pra cá e pra cá. Vem inúmeras placas, tá? Grossas, robustas, com estacas, troncos, verdadeiros troncos nelas, que eles vêm e batem assim, esmagando vocês. Vem aqui assim, ó. Bate é em vocês. 98 de dano que deu. É disso daí. Ah, tá. Então vou trocar minha ação, minha reação então. É. Griel, a pedra! Que pedra? A pedra que eu dei do pra vento. Ele do vento, porque ele pode usar. Usar pra quê? Pra ajudar aí. Pra minimizar o dano. É. Ou pra diminuir a velocidade da queda. Certo. Dá pra usar a pedra pra isso? Se tiver tua reação e conseguir sacar a pedra rápido, você consegue. Se der pra fazer queda suave, consegue. Se você conseguir usar levitação com arco, que eu acho que você consegue. Você esqueceu de um sim. Isso! Olha, dá levitação pra mais dois, já não sei. Não, me esqueci. Veneno mágico, será? Não esqueci. É veneno. É veneno. Não é mágico. Não desfere ser mágico, não. Dá dor no meu. Dá dano no meu. Eu só danço isso pro meu. Sabe quantos áudios eu consegui ouvir? Qualquer dano que não seja considerado físico, eu toco. Cara, o cara tá atuando durante quase 16 horas. Ariel, uma das habilidades da pedra. Com uma reação, quando estiver caindo, você traça a runa ao seu redor para evitar o dano de queda pousando suavemente no chão. Mas isso é pra mim ou pra quem estiver comigo? Pra você. É que pra mim tem um jeito muito fácil. Asas, tipo... pra que aquela asa e dá levitação pra você mim? E dá levitação pra ele. Eu já vi você usando a pedra assim de alguma maneira? Alguma vez? Já. Usando pra levitação? Já. Dá pra usar levitação também, levitate. Usa levitação no início, aperta o ar e faz suas asas. Já é reação. Certo, uma ok. Ação bônus. Vamos tomar esse dano. Todo mundo tem direito, obviamente, de fazer uma reação nesse caso. Pra tentar reduzir esse dano. Ok, Jeff, então eu vou usar. Qual que é a sua reação? Não, você não tá levantando por isso? Não, minha reação, eu vou comer. Ela vai comer o. Reação dela, fazer o meu vou comer, porque eu não tomo isso. Lembrando, Jeff, lê seus bichos. Então, é isso que eu quero ver. Caem os bichos, todos. Eles. Não, jamais. Só o Kudan fica vivo. Nenhum deles cai. Seus bichos vão virar tudo purê. Com 49 de dano? É louco. Eles têm metade dos meus dados de vida. O Jack. Regra de pets. É, regra de pets. É, nossa, então o meu tem bastante dado de vida. Ah, 10. Uma dúvida que eu tava. Eu esqueci. Ok, Lisbeth, alguma reação? Essa dúvida que você esqueceu. Ah, lembrei. Tem reação? Calma, enquanto você pensa. Lembra no arco, assim que pegou as pedras, eu tinha pegado e colocado a pedra no arco, entendido? Assim que eu devolvi, eu coloquei lá, porque eu tô usando o arco na mão, então, e como o arco é de vento, então tá, a pedra tá lá, então tá na minha mão. Eu vou fazer isso, eu vou voar e vou dar o queda suave pro Murray. Ah, eu acho que eu não quero fazer com a minha reação. Eu quero lhe dar um ponteiro que dá a minha, passar a minha imunidade pros meus bichinhos. Tudo bem, um ponto heróico por bichinho. Você vai matar todos os bichos. Transformar todos eles morto-vivo. São todos os seus escravos agora. Olha! Pera, já são. Uma ideia! Olha só! Vamos lá. Que ideia é essa? Escreve de novo. Você vai usar a sua reação pra voar. É que eu tô com o arco sempre na minha mão, né? Então eu vou usar as minhas asas pra voar e vou usar a reação. Eu não posso Não, você não tem duas reações. Nossa, mas. Sua reação é voar. Você tem duas reações. Ponteróico já. Ponteróico dá uma reação. É, gente, tão pouquinho dano. É, ou você tem que ficar fincado no espeto. Não, ele. Porra, valeu. 15 metros dá uns. 8d6, 2 mais. Dá 5d6 só de queda. O que o Griel faria? O Griel deixaria o Urim se fuder? É que assim. Deixaria. Se o Griel deixaria o Urim se fuder, deixa o Urim se fuder. Se o Griel não deixaria, faz alguma coisa mais pra ele. Vamos observar. Quanto que você pesa? Um lobinho, ó. O Griel não tem tempo de pensar nisso durante a queda. Ou é um salvo ou não salva. Ponto. Então, roleplay, não salvo, porque eu não lembro de ter feito isso nenhuma vez com a pedra. Okay. Eu não sei os poderes da pedra, na real. E não adianta você passar pra ele, porque ele sabe menos ainda. Não tá em sintonia com a pedra, como é que ele vai fazer o negócio? Não, mas o arco não. Dele não tem, seu arco não tem levitação? Tem. Pra ele? Só que eu acho que. Mas ele não poderia usar o ponto heróico pra passar pra alguém essa levitação? Porque ele já fez isso quando ele tava lá só na. Só que. Na fora lá no. Nas montanhas, lá na montanha já. Mais alguém tem alguma reação? Eu tenho, mas eu não sei se eu posso usar como reação. Digam os dois. Quero tentar reduzir o tamanho da placa. Já sei. Não é usar como reação. O Jeff. Okay. Mãe, dê levitação pro Murray. É a reação dela. Murray, segura aqui. A placa tá fechando na nossa frente. Joga! Eu meio que. Vai, joga o graveto aí. Eu preciso isso antes de fechar ou tipo, fora que fecha ou já sai? Tipo assim, instinto superior. Na hora que o negócio tá fechando, você vira assim, trava os braços, você não é atingido pelas estacas. Então chega a fechar. Chega a fechar. Sim. Tá. Eu quero fazer um diferente. Tipo, fechou o negócio? Eu saio. Dou a volta. Tá sem reação. Só sem, sem expressão. Só que você não faz isso, você não consegue sair. Não, tudo bem. Então fica ali dentro. Mas não esboço expressão nenhuma. Pergunta se alguém tá bem ou não. Ok, tá. Bom. Murin e Griel começam a se pencar. O Griel imediatamente fecha os olhos, desfralda aquelas asas. É. Espectrais, né? Não pode ser de anjo, de anjo mesmo. Asas de anjo mesmo? Tá. Asas angelicais, tá? Brancas, tá? E fica flutuando, tá? E imediatamente joga o arco na direção do Murin. O arco mágico, ele é fácil jogar o arco. O arco puma? Ele tem pernas. Não, e ele é inteligente, eu falei pra ela usar o... Nossa, vai fazer diferença se chegar no Murin ou não. Hã? Vai fazer diferença se chegar nele ou não. Ele é um lobo, como vai pegar o arco? Vai morder tua mãe, filho da puta. Ok, o Murin despenca. Não, ele precisa. Ela precisa. Tá nele. Levitação, você só sobe ou desce e você mesmo determinou que vocês estão stunts. Vocês não estão próximos. Tem que jogar um arco com o Murin. Nossa, não tem alcance essa magia? Não. É self. Self. O arco faz levitação. Então eu jogo o arco, porque eu sei que minha mãe levita. Ela já fez isso antes. Eu sei que ela nos fode. O Gabriel jogaria a mãe dele? Eu sei que ela não cai, Jeff, porque ela já viu flutuando já. Ai, foda-se, Jeff, foda-se, cai, vai. Tá, jogou, o Murin pegou na boca, levitação, vocês não caíram, não tomaram dano. Tá. Minha reação. Sua reação? É, bater as asas e ir pra frente, direção pra frente. Sabe aquela. Você falhou no semi-throw, né? Uhum. Você não consegue fazer isso? Não consigo. Não consegue. Pelo seguinte: usar uma dica, as placas vêm, você vai querer então transferir seu. Tem que estar segurando o ar. O que você tem? Você tem imunidade? Eu tenho imunidade dando não mágico. Ah, você quer passar isso pros seus bichos? Tá, me dê. Bacana. Um pra cada um, não. Dois pra cada um. Eu quero dois pontos heróicos e você vai tomar um total. E eu tomo dano? Ah. Você não quer passar a imunidade pra ele? É, você fica sem. É... Se eu não passar a imunidade veneno, imunidade. Ah, é, você é imune a dano mágico. É. Né? Deixa eu tomar metade do dano. É a meio, ponto pra ele. A meio da transformação, a diz que nada se cria. Se transforma. Exato. Meus pontos heróicos. Seus bichinhos dessa vez não vão tomar dano. Então. Eu se for assim, eu também tomaria dano de veneno, mas tudo bem. Veneno não é, é mágico. Bom, os dois despencam e ficam flutuando ali, graças ao poder de voo. As placas vêm em direção a vocês e se fecham sobre vocês, ferindo vocês. Tá, top. Você, quando sente aquelas placas vindo, você desvia o seu corpo, tá? Forma uma base firme no chão e trava seus braços para segurar as placas e evitar que elas choquem contra você com muita força. Tá? E acaba não sofrendo dano. Tá? Assim ele faz alguma coisa parecida com você, com os braços esticados, tá? As placas vêm e batem com tudo nela, tá? Vão esmagando os braços dela. Você escuta o estalar dos ossos dela se partindo, tá? E com isso ela consegue proteger os companheiros dela, consegue proteger os animaizinhos. Tá? A Lisbeth, na hora que vê as placas vindo, né? Abre as asas e tenta se afastar, mas não consegue, as placas vêm, batem lá, rasgam você, Lisbeth, e quando você vai tentar voar, né, vocês não conseguem sair do lugar. O que você fez também que eu esqueci? Você ia tentar reduzir, né? Não dá tempo de reduzir, o negócio bate, e aí vocês ficam presos ali. Porque na hora que as placas elas batem, vocês escutam um som como se alguém rasgasse o ar com um chicote, e vocês veem uma peça metálica fazendo assim, ó... E travando as placas em vocês. E ficam presos ali no meio daquelas placas. Tipo um gancho que bate e prende ali. Prende onde vocês estão e nas outras três extremidades dos furos. Da hora. Tá? Logo após isso, vocês dois que estão, os únicos que estão livres, né? Vocês são obrigados a desviar de outra armadilha. Tá? Vocês veem, são seis troncos, três de cada lado, tá? Que eles vêm sentido leste-oeste e passam assim, ó, vum, tá? Os três troncos, eles se deslocam assim, ó, e passam um entre o outro, tá? Vocês são obrigados a se desviar desses troncos para não receberem dano. Joguem outro saving throw. As pessoas que sabem voar, essa armadilha, né? Você tá usando aquele livro de armadilha, né? Não. Saiu no Zanatar, armas 31. Também não estou usando. 21 com 7, 28. Os dois desviam daqueles imensos troncos. Mas vocês notam algo estranho nos troncos, tá? Eles não foram feitos para perfurar vocês. Porque eles não têm a ponta afiada. Como aquele que ficou no seu peito na casa do camaleão. Como os que feriram seus companheiros, tá? A ponta desses troncos é plana, plana. E oca, aberta. E quando os troncos vão passando, eles vão fazendo um assobio. Um assobio ensurdecedor. Tá? E aí, quando eles passam por vocês, e os três desse lado, os três desse lado, eles passam perto, o apito fica ainda mais alto. Ecoa por toda a floresta. E aí vocês vêm atrás, uma outra abertura quadrada, alguns furos formando um apito nesses troncos gigantescos, tá? E aí eles passam. Eles estão pendurados com cordas? Não. Sora pizza, deixa o tronco aí. Ok, os troncos são lá. Ô Jeff, volta o arco pra mim. Jeff. Como volta o arco pra você, que é moçada? Hã? Quê? Como volta o arco pra você? Minha mãe, ela voa, porra, ela voa. Então volta ele e pega a porra do meu arco e usa a pedra do vento pra cortar essas merda. O que foi, meu filho? Nada, mano. Tá doendo minha cabeça pra caralho, porra. Eu tenho audição muito boa. Filho, seu C. É? Só o C. Explica só. Segundo que você é audição boa. Ah, melhor que a minha, acho que não. Eu corro, eu vou até lá, pego o arco e já canalizo o poder do vento pra cortar aquelas merdas logo. Tipo. Poder do vento. Okay. Isso não derruba o muro, tá? E aí. Calma, tá. Precisa? Pra canalizar a pedra? Pra cortar as coisas. Ah. Eu me desconcentro, cara, Jeff. E solto o arco. Por que se desconcentra? Por causa do barulho, Jeff. Eu tô em forma de lobo. A audição do lobo é... sensível. É a concentração do arco. Imagina a sua. Não, ele... Mas não é a minha questão solta. Da concentração do arco. Ele tá segurando pela boca, né? Tô segurando pela boca. De repente vem aquele barulho. Agarra aí, né, por favor. Tá, joga um saving throw de constituição, vai. Aí também você me ajudou, né? É concentração. Não, mas não é questão da concentração do, pra manter nós ali. Que estamos é questão presos é do ali. Barulho, consegue se mover? Me incomodar. E eu quero fazer alguma coisa. Quem falhou coisa, no saving throw? Eu... Constituição. Pra aquele barulho. Vocês duas estão com troncos atravessando seus corpos e estão imóveis. Como, a Toph tá presa, consegue se mover ali. Tem tronco aqui, tem tronco aqui, tem tronco aqui. Isso não te incomoda. Aqui. É tudo de madeira ou as pontas são de metal? Tudo madeira. Tudo madeira? Sim, tudo madeira. Quais foram mais ou menos as placas? 3, 3. As placas? Grossas assim, da espessura de um tronco. Você passa a mão e você vai percebendo. 31. Que essas placas foram feitas de vários troncos unidos. Tipo. Aqueles, tipo uma jangada. Tipo uma jangadona. Consigo perceber algum trabalho elfo nisso? Porque. Não. Eu não é elfo, ele já falou. Quando... Você sabe que os elfos nunca fizeram esse tipo de armadilha ali. Não, nunca fizeram, mas pode ter começado a fazer. Você continua, apesar do barulho, você continua preso ali. E. Quando o Gabriel chega até você. O vento sai cortando tudo, os troncos espencam no buraco ali e eles vão rolando e conforme eles vão rolando eles vão... ainda vão subindo até se chocarem lá embaixo, se empalarem nas estacas que estão no fundo. Agora vocês podem cair. Quanto tempo a gente... Quantos metros a gente caiu? Vocês não caem. A gente tá no chão, então. Vocês estão no chão. A gente tá no chão preso. O que tá caindo? Olha, a última vez que eu vou explicar. O desenho é o buraco, vocês estão fora do buraco. Qual é a altura da tábua, eu quero saber? A altura da tábua? É. Tá, a tábua tá na altura dos joelhos de vocês. Tá? Até onde? E ela sobe, são 4 metros e meio. 4 metros. Pra pessoas bem grandes. Ok. Tipo dragões. Madeira de capão. Passo das brumas. É a mesma coisa que eu fiz. Pra trás. Pra vocês se teleportam pra fora dali. E eu vou abrir o paranauê pro pessoal sair. Ok. Então, eu vou. Vamos esquentar esse gancho aí. Não, dá pra abrir. Então, se você não conseguir, eu vou quebrar. Mas tá, você tem uma chance. Relaxa. Deixa comigo. Ó, Guia o pessoal lá pra mim não machucar mais eles do que já. Ability check de força. Todo mundo aí fica parado. Ability check de força. Ah, tá travado? Fora. Tá. Não é preso? Vai lá, esqueletinho. Não é? Ela achou que ela ia lá assim, ó. Vamos lá, vou pegar o. Na hora que o negócio dá aquela pancada, pressiona, a trava finca. E aí o próprio peso traz pra fora e trava. Tipo, ela fala, deixa eu pegar a minha rosinha congelada aqui de lockpick, mano. Vamos lá. Olha, Cederinho. Você já tá cerca quase de tudo. Eu vou tentar, mas eu acho que eu vou te dar 7 dessa vez, tá? Ah, eu sabia já. Tem que tirar 20. Eu fui bem pra caramba. Não, nossa. Porque é só 14, eu não tenho mais nada de ser mais nada de força. Não tem mais nada. Você faz aquela puta força e não consegue soltar. E soltar. Onde eu, nas portas que eu tô, ficou quem? Ficou eu, a Kyra, a Lisbeth e você. Cai na Lisbeth e a Levandra. Guitão. Você consegue fazer aquela porta dimensional? Consigo, mas. Todos estão bem? Estão feridos? Só pode ir eu e mais uma pessoa. A maioria está. Estamos tentando abrir. Então, tirando você e a Levandra daqui. E eu vai, Celerinho. Vou te dar, eu falei que eu ia te dar essa. Eu já amoleci pra você, tá? Mas a Levandra tem, a Kyra tem. Então leva. A Levandra sai também vai ajudar a Cia. Ele tem, então tudo bem, tem. Eu vou virar dragão. E agora vou fazer uma build check de força. Ok. A Cia e a Levandra estão te ajudando, faço com vantagem. Faço com vantagem. Ok, então dá um. Vai, já que eu já amolei pra você. Amoleceu, né? Então a Lisbeth tira aí o passo das brumas e a. Não, o passo das brumas é só. É 25. 25. Vai lá com a garra, solta o negócio e vai abrindo. Tá. Vai abrindo lentamente o negócio. Falei que eu ia deixar essa. Nem gastar magia. Vocês conseguem sair. Legal, vamos sair disso. Ah, ele não ouve. Eu não faço assim, ó. Tec. Eu faço assim, ó. É, arrebenta o mecanismo e vai fazendo força, os negócios vão abrindo. É assim também, né, Celerinho? Eles estão. Eu vou saindo. Eu disse pra deixar. Se tem alguém chegando perto. Esses são os passos correndo no meio do mato. Certo. Perception. Eu vou ver os dois lá da frente. Estavam mais à frente. Eu não sei se a gente tem visão deles, mesmo tendo caído tudo. Eles estão voando acima do buraco. Então, estão saindo e voltando pra nós. 36. 36? Ninguém se aproximando. Cara, vamos sair daqui. Você é boa em ilusão, né? Dias de ilusão. Sim. Então precisamos que você faça uma ilusão de como isso aqui era antes, o mais rápido possível. Aquele negócio ali poderia ser ouvido a talvez quilômetros. E alguém vai vir checar essa armadilha. Se uma armadilha tava aqui, com certeza. Tem alguém esperando que alguém caia. Mas eu vou fazer a ilusão e ficar aqui? Não. Faça uma ilusão de forma que alguém venha e veja que tá normal. Que nenhuma armadilha foi disparada. Como se fosse um paredão. Como se fosse aquelas coisas que vocês colocam na casa. É. Quadros. Tá, mas de onde que alguém viria aqui? As pessoas da Aliança Negra que ali tá dizendo. Mas em que direção eles vêm? Não vai saber. Você pode fazer. Aí eu vou jogar na sorte, vou fazer pro. Faz embaixo. Você não podia retornar o espaço como era antes? Tampar o buraco? Com uma ilusão? É. Mas as placas continuariam de pé. Mas você. Então, se a gente destruir as placas, a gente pode derrubar as placas dentro do buraco e fazer um tampão. É. Mas existem ilusões em. Três dimensões, que chama? Eu gostei da sua ideia, Celerinho. Você pode fazer um cubo de ilusão. Eu gostei da sua ideia. E vou fazer um chão falso ali. E ela vai se concentrar e faz alguns gestos. E aí fica tudo coberto como era antes. O buraco. A magia que eu falei era Hallucinatory Terrain. É. Pode fazer um cubo de ilusão. É, essa daí tá permitindo fazer cubo agora? É 150 foot cube em range. Oh, interessante. É magia de mestre, praticamente, porque a gente nunca usa isso. É. Mas e as placas? Deixa as placas aí. Quem for vir checar vai achar que a armadilha principal não disparou e vai cair nela. Meu Deus, o que você aconteceu? É, uma coisa. Voltar. É? Não, é que tipo, aqui o pessoal vai cair no buraco onde tem as estacas. Tudo bem, mas se a placa tá fechada. A placa continua fechada, hein, mano. Então, mas ainda assim, tipo, beleza, alguma coisa disparou isso. É, mas os caras viram lá. Nossa, tá fechando mal, deixa eu dar uma olhada. É que tipo, é um cubo. Então a pessoa não vai ver que a placa tá fechada ali. Ela vai ver tudo normal. Então vai pegar até fora das placas. É, não é muito grande a ilusão que ela consegue fazer com isso, mas. Dá pra arriscar. E outra coisa, o barulho que fez, se alguém ouviu, você já sabe que disparou. É. Eu poderia convocar uma montaria pra deixar no lugar. Deixar a montaria aí? Let it go. Que foi a montaria que foi que disparou. Tadinha, você vendeu um bicho aí. Mas ele volta. Põe um coelho aí. Que judiação. Vamos deixar só com a ilusão da cara, por favor? Melhor, a cara faz a ilusão num cavalinho ali. Põe um animal na emoção dela. Isso. Vai pôr um ornitorrinco preso na armadilha. Porque o ornitorrinco sempre cai. Enquanto a gente tá andando. Agora algum de vocês vão voltar pra dentro. Esse presunto e mozzarella da geladeira, Zé? Oi? Esse presunto e mozzarella da geladeira, ah, ficou só um restinho. Alguém mata isso, por favor. Pode voltar, eu mato. Eu tô servindo 2 semanas e é meu, então. Tá sem comer 2 semanas? Não, não tem comida em Birigui. Tá sem dado 2 semanas, né? Por que acabou a força hoje lá? Me falta com a força lá no bairro, eu moro lá, acabou e no meio da tatu, cara. Nossa, cortar no cara, a gente sabe. Cortar no cara? Cortar de onde vê? Amor, não esquenta, mas se você não ligou lá. Ferver, não é pra esquentar, é pra ferver. E se ferve, ela conserva quente muito tempo. Vocês não parecem dona de casa. O quê? Ferver a salsicha? Sim. A gente ferveu. Só faz novo. Tempo. Ah, tá, mas faz tempo. Mas tá quentinho. Agora há pouco eu falei pra ela, tá frio, põe pra ferver. É, pra você acender o fogo. Acendi o fogo. Só que eu acho que ela deixou só mornar. Uhum. É isso que eu tô falando, deixa ferver. Tu perdeu o bagulho aí, amor. É menina nova. Tá quente muito tempo. Que isso. Nem vai. É, não tem nada a ver com lobice, não. Porque com 20 anos eu criava o Jefferson sozinha. Vai dar ali da Tamir e da... Você tem quanto? 23. Então, porra, Dê! Eu tinha 20 anos quando o Jefferson nasceu, eu criei ele sozinha. Ok. É, tem tá língua pra essas coisas. Tem que ferver também pra ficar maior. O quê? Tem que ferver pra ficar maior também. Sim, também. Dá mais apetite, cara. Dá, porra. Vocês... Deixa a boca. Vocês vão seguindo adiante, a Kyra faz a magia de ilusão. Conforme vocês vão se afastando, vocês veem. Nitidamente parece que tá tudo em ordem ali. Uma noite 8 km? No chão. Nas placas, não. As placas estão lá, visivelmente fechadas. Com um cavalo lá. Com um cavalinho lá. Tá? E o chão parece estar normal. De alguma forma, a armadilha foi disparada apenas parcialmente. Não abriu o buraco, só fez a pessoa apitou. Quem chegar lá pra conferir vai achar que o buraco tá intacto. Tá mais embaixo. Tá mais embaixo. Tá só 15 metros. Vai achar que o buraco está intacto. Vocês voltam a seguir. Continuam. Viajam mais 1 hora. Olha, deixa eu ir na frente com vocês, porque pelo amor de Deus, vocês não sabem procurar armadilha. Não, mas é que tá. Tipo, é que eles não estão procurando armadilha. É, então, esse é o problema, né? E na verdade, eu tava. E ele não sente armadilha, gente? Não, ele não sente, ele tem vantagem nos testes. Ah. Não é assim, opa, tem uma armadilha ali, vamos por aqui, não. Ô, Jeff, mas tipo... Ele clicou, puta, deu merda, se agarra. É. Eu consigo sentir o perigo, mas... Sabe o que ele faz? Quando ele não evita o disparar da armadilha. Não. Mas quando ele dispara a armadilha, ele trava o cu. Ele sai rápido. É. E dá aquela travadinha assim, ai! E aí toma menos dano. Entendeu? É isso. Você tava falando o quê? Ah, você que tava falando. Vou na frente pra alguém pelo menos ver a armadilha, né? Porque pelo amor de Deus. Ok, como você vai procurar por essas armadilhas? Eu tenho bons olhos. Mortos? Hã? Mortos. Tenho bons olhos mortos. Bons olhos? E eu vou usar comunhão com a natureza pra ver como tá a natureza, então. Bingo! Eu vou tentar usar a própria natureza pra ver onde tem perigo ali. Tudo ao redor tem perigo. Vocês ouvem cada vez menos animais. Temos um grande problema. E tudo parece ter perigo. Perto de onde vocês estão. Deixa Você vai observando, olhando pra charma desse, vai procurando efetivamente. É, eu vou, tipo... Ah, aqui seria um bom lugar pra pôr uma armadilha. Né? Como eu sei fazer armadilha... Tipo, aqui seria... Ó, caiu, tem a armadilha ali atrás. Se o idiota passou, aqui seria um bom lugar pra colocar outra armadilha. Você vai dar 5 metros? Não, meu 2 metros. Não. Mas aqui é um campo aberto, não é? É uma floresta. Não, uma floresta. Tipo, tem vários caminhos. Exato. Dá pra... Numa floresta é um lugar potencial pra isso. Exato, ela vai lá embaixo cada planta. É uma floresta, tudo ali. Bom, vocês vão avançando. Hã? Chega num determinado ponto que vocês estão no meio da floresta, tá? E próximo de vocês tem alguns rochedos elevados. Opa! Tá? Aqui é um bom lugar pra ter uma arma. Rochedos. Existe o caminho por onde vocês têm que seguir, que é por onde o coração do Murin bate mais acelerado e passa exatamente no meio dos dois rochedos. Claro. Claro. Lá em cima. Eu posso fazer isso antes de uma pedra pra cair. Você acha? Eu acho. Eu tenho quase certeza. Eu vou lá dar uma olhada. Vamos lá. Eu vou lá dar uma olhada em cima do rochedo. Investigate. Como é que tá as coisas em volta? Em volta? É. Você não sente presença de criaturas ainda. Tá. Eu quero tentar me comunicar de novo com a... Ideal também não. Você tá o tempo todo com aquela magia? Qual? Sentir criaturas a 8 km? Sim, é free. Qual? Ah, sim. É o... Você não sabe a posição exata das criaturas. Sabe, se for humanoide ou aberração, sim. Só é que o Ganesh só consegue sentir os inimigos favoritos dele. É, consciência primitiva. Ah, isso é super legal. É que antes era todos. E eu vou ativar com comunhão da natureza. Eu quero... Qualquer inimigo favorito dentro, em 5 milhas, 8 km, revela se eles estão presentes, quantidade, distância, direção geral e distância das criaturas. Direção geral. Ah, direção geral. É, mas sabe a distância. Tá. Certo. Ok. Fenúlia. É Fenúlia, eu falei Funéria. É na porta. É. Isso novamente, você me ouve? Sim. Estamos no território de um... Suponho que você conheça muito bem. Temos um elfo aqui, mas parece que... 21. Ele não recorda muito bem os caminhos. E aparentemente você viveu aqui há muito mais tempo. Há uma possibilidade de você e mais 3 ou 4 pessoas serem nossos guias com uma condição. Vocês, aliás, com algumas condições, vocês serão a nossa visão e qualquer perigo que esteja à nossa frente, você retornará e me avisará, porque estamos em território hostil e agora há pouco acabamos de cair numa armadilha que, se não fosse a experiência do pessoal do nosso grupo, estaremos certamente nós. E não é uma armadilha nada parecida com o que esses seres fazem. Alguém de uma inteligência muito superior a eles estão produzindo esse tipo de armadilha. E possíveis locais de emboscadas, alguns locais que vocês mesmos se escondiam para poder pegar os inimigos de surpresa. Ou seja, precisamos de aliados visuais. E em troca disso, bom, você já sabe. Terá minha eterna gratidão. Nem deta. Isso é o imposto devido. Eu posso olhar através dos seus olhos, sim, sem problema. Sim. Mas para isso você deve tirar essas correntes que estão sobre seu corpo. De me pegar, tá? De me mexer. Ó, o departamento vai dar merda porque é melhor não. Eu posso fazer isso, mas vocês não tomarão meu corpo. Se vocês não fizerem, eu sei que foi minha vida e vocês não terão sua vingança. Dá sua mão. Nenhum de vocês. Ai, ai, ai. Não posso lhe prometer isso. Então terá que ser a líder deles novamente. Terá que convencer seu exército. Garanto que eles vão te ouvir. Não posso lhe convencer. Não posso lhe prometer isso. Converse com eles. Você sabe que é um bem maior. Você sabe que a gente está aqui por um ideal. Tentar devolver o que é de vocês por direito. Tentar reerguer a Dama Elf. Não é isso que eu sinto em você. Não posso lhe prometer nada. O que você sente? bicho não vê esse lugar, tudo ódio. Morreram, né? Vingança. Mas eu, o que eu quero não é por mim, é por vocês. Ainda assim, não posso lhe prometer. Se você tirar as correntes, poderei enxergar através de seus olhos. Poderemos enxergar através de seus olhos, mas cumpriremos a nossa vingança a todo custo, o mais rápido possível. Não. Ainda não. Então aguardaremos em nossa prisão. E a voz dela silencia em sua mente. 21. Rochedo, você olha de dentro da floresta, você vê escarpas rochosas se elevarem assim. Quando você sobe voando e passa por trás, você vê que as escarpas rochosas, elas terminam 3 metros antes do que aparentam. Porque 3 metros acima são enormes rochas redondas, entalhadas de forma plana na frente delas, prontas para despencarem sobre vocês. Eu consigo... Ok, volto. É, Siri, tem uma armadilha lá, vamos desarmar? Vamos lá. É, esqueletinho, dessa leve, né? Quê? Isso é leve. Savoir. Savoir, estudante. Savoir o quê? Posso recuperar, isso, mano. Gente. Então vamos procurar um lá em cima, vai te mostrar onde tá certo. Gente, tem armadilha, não vai. Esperem um momento. Vamos lá. Ok. Procurando? Vai. Vocês vão ser só, você vê. Nessa face é tudo escarpa rochosa. Do lado de cá, a escarpa termina dessa altura, né? Tá aqui a escarpa rochosa. E aqui você vê que é tudo arredondado. São essas rochas prontas pra despencarem. Eles tiveram muitos anos pra fazer isso. É. Tempo livre tinha, né? Tem como desarmar? Só tem. Mas pera, pode ser. Eu tô ajudando, tá, Jeff? Não, talvez não seja esse negocinho aí, ó. É de uma cor diferente essa pedra aí, ó. Enquanto eles estão lá, eu queria fazer a percepção, jogar a percepção. Cadê meu investigate? Eu quero ver em que direção, se a pedra for descer, que direção ela vai. Pra baixo. Pra baixo, exatamente no caminho que se forma entre os rochedos. Ou seja, exatamente o lugar por onde vocês passariam. Ou passarão. 21. Passarinho, passarão, só. Tá. Você vê que as... Embaixo dessas rochas existem furos grandes e dentro desses furos grandes existem troncos. Tá? Que estão na vertical. Tem troncos aqui. Tem troncos aí. E como que ela é acionada? Não dá pra saber. Por aí não dá. Eu vou. Eu desço pra ver lá embaixo onde que é acionado. Porque é acionado em algum lugar lá embaixo. Lá em cima não é. Uhum. Eu vou lá embaixo procurar. Ok. Deve ser lá embaixo pra acionar. Não, com certeza, só que eu achei que eu poderia desacionar ali em cima, né? É mais fácil desacionar o acionador. Enrola investigate. Entendeu? Aquela pedra ali tá com uma cor diferentinha, vai lá. Passagem secreta. Caralho, tá difícil. 55. Hein? Eu tô assim. Eu vou rerolar. Não, Patrick, pra ele. Continua. Foi melhor. O que tá acontecendo com você hoje? Boa pergunta. Tá uma bosta. Tá horrível esses dados hoje, hein? A média com vantagem é 15, tá? Caralho. Não move. 23. 23. Isso. Vocês não conseguem comprometer com isso. Você fica com receio de avançar mais pra dentro do caminho entre os rochedos. Você não consegue encontrar o mecanismo. É difícil de achar. Você passa uns 6 metros assim pra dentro procurando, não encontra nada, fica com receio e retorna. Vamos passar por cima. Como é o problema? Quem voa? Você voa? Uhum. O programa voa. Alguma criatura ou de algum. Voa. Então voa. Alguma coisa que não seja comum pra mim. Eu voo por todo mundo. É, ele voa por todo mundo. Voa, flangou, vai lá. Voa, é, gente. Não dá pra travar. Não, tem espaço pro celeirinho voar. Não dá pra travar essas pedras por lá cima? Em cima? Não, por cima do rochedo? A gente pode. Árvores. Everywhere. A gente pode acionar a armadilha sem ter ninguém ali. Como? Se você quer que eu vou acionar? É só derrubar um pau lá em cima. Eu sou bom de desviar de coisas caindo. Se quiser, eu vou lá, aciono, desvio e te atravesso. Eu te garanto que não vai me machucar se cair em mim, mas vai lá. Então vai lá, já que você quer. Aí passa, a gente derruba uma madeira, cai todas as pedras e a gente passa. Ah, pode ir. Não é melhor? Cara, isso vocês estão discutindo isso aonde? Não, na frente. A gente tá embaixo, Então vai lá. É mais fácil, não é? Já que a gente não achou onde desarma. Chamou a atenção novamente. Eles não conseguiram cumprir a tarefa. Eu entendo o que ela fala. Quando ela conversa. Pera, eu tenho outra ideia. Quem é que eu tenho que procurar? Pera, tem uma ideia. Você tem um óculos muito bom, né? Você tem um óculos muito bom. O pequeno desfiladeiro que se forma entre os cocheiros, ele tem uns 12 metros de largura. Gente, pera, deixa eu ter uma ideia. Com certeza deve ser alguma coisa chamada no chão. É. Vai demorar um pouquinho, mas a gente pode tapete, indo e voltando. Se a gente levitar pelo chão, a gente não vai ser uma armadilha. Quem é que eu procuro do desarmador? Dá pra procurar do acelerinho. Você é bom nisso. O que você acha? Você me interessa porque a gente não toca no chão. Isso não faz o menor sentido. Se a gente for com o tapete, teoricamente a gente não vai tocar no chão, a gente não vai. Exato. Com o tapete, quando dá pra ver todo mundo de uma vez. Mas eu voo, você voa. É, então. Só vai no tapete quem não voa. E aí eu uso o desarmador na uso o tapete, entendeu? Tenho vantagem e tenho mais 9 de bônus. Vamos lá. Mas eu tenho mais 12. E falhou. Mas parece que a gente não alugou. Ó, 27. Porque vai ter algum buraco ligando alguma coisa. 27. Só meteria esse oco na pedra. Nenhum. 27 foi o quê? Investigation. É pro final do desarmador que eles vão achar. Ah, você avança 9 metros à frente. Tá? Procurando, investigando no chão. E aí você vê um ponto. Tá? Na grama que você passa a mão assim, você sente um sulco no chão. Você vai passando assim a mão. Vai andando, passando a mão. E aí você sente um suco que ele tem 6 metros de largura. Tá? Reto. Extremamente reto. Quando chega a 6 metros, ele vai indo pra frente. Tá? Formando uma espécie de um piso falso ali, uma placa diante de você. Tá aqui, ó. O rochedo, ele é sólido. Ah, por isso. Eu não vim até aqui na frente. Isso. Agora, ó, é assim, faz um piso falso. Você consegue desarmar isso? Vou tentar. Deixa eu ver a sua habilidade. Qual delas? De detectar os orcs. E tem orc? Posso tentar desarmar agora, mãe? Demora. Tem uma pítera pra isso, né? Demora um minuto pra eu fazer, mas eu fazer isso a cada meia hora, 8 km, ninguém consegue fazer 8 km em menos de meia hora. De, tipo, meia hora. Né? Então, a menos que sejam magos. A menos que ele seja um teleporte. Ah, você não tá com isso o tempo todo ativo. Não, tipo, a cada 15 minutos eu paro um minutinho. Quem para? Peraí, como a distância é 8 km, Jeff, ninguém consegue chegar tão rápido na gente. Não, vou, só que o meu faro está sempre ativo, então eu consigo sentir cheiro de... A 8 km? O seu é 18 metros, né? 8 km. 8 km. Ah, o meu é 1 km só. Depende de quanto okay. Cheiro, vem, tu traz cheiro. Posso tentar desarmar? Pode. Mas ele mostra pra você ali. Ah, é, 18 metros de altitude. O mecanismo funciona assim, se você pisar, vai acabar. Okay. Então, tenta não pisar. Tá. Já é vantagem pro Dolores do Real. Pra gente não ser surpresa. Porra, Tamires, a média é 15. É, Slay of Hands? 15. 25? Ah, tem 15 de bônus. Você vai pegando pequenas. 15 de bônus eu tenho. Vai pegando galhos, tudo. Metade do bônus. Você vai sentindo todo aquele suco ao redor e você vê que forma uma placa de 6 metros de largura por 20 metros de comprimento. Você vai ao redor dela, estaqueando aquela placa, impedindo que ela desça no chão. Se a gente for voando, se a gente passasse voando, a gente impediria isso? Você quer saber isso em on ou em off? Em on, eu quero saber. Você não sabe. Em off? Em off só vai saber depois. Em on é óbvio, né? Você estaqueou e a armadilha é disparada ali. Por aquela coisa que você pisa e ela aciona. Ok. Passar voando ativo ou não ativo, hein? Eu vou fazer o teste, peguei o tapete. Vambora. O paredão, ele é liso? Hã? Já desmoronou. Ele é irregular. Então, mas eu não sei se ativa com a gente. São duas plantas. Pode ter 2 metros de skate. Isso. Só que não é liso. Vamos botar isso aqui. Falso e o chão. E um rochedo natural. É, entendeu? O chão é um chão gramado, grama alta. Mas dá pra saber se é liso. Tá? Grama alta. Não, ele é todo irregular o chão também. Cheio de... Tem várias árvores por ali também. Fica mais leve? Imaginei que fosse... A propósito. Você quer tomar não. Você não usa isso? Pra vocês. Eu não sei, mas eu acho que você é melhor fazendo isso. Você precisa de duas pessoas, uma pra desarmar, uma pra reconhecer. É. Acaba armando alguma hora a armadilha. É. Tem alguma coisa interessante? Entendi, foi uma pergunta que eu fiz pra ela. Um caminhão cheio de pombo dentro, fechado. Se os pombos estiverem voando, o caminhão fica mais leve ou não? Depende. O quê? Que pergunta é essa? Um caminhão cheio de pombo dentro. Se o pombo estiver voando, o caminhão fica mais leve ou não? Fica. O caminhão manter o peso. Exato, então se ele passar voando, talvez eu suraria a praça de você. Tá de brincolho que você disse isso. Só pode. Você perguntou, né? Eu nem ouvi direito. Um caminhão cheio de pombo dentro. Se os pombos estiver voando. Olha, eu não sei o que fica faz, mais leve mas caminhão, eu tenho algumas coisas do camaleão. Conta o peso das pombas no peso do caminhão ou não? Você tem... Eu tenho o chapéu. Tô falando de qual ponto de vista? Eu acho que é de disfarce. Ponto de fora, certeza. Tipo, no chão. Pro chão, o peso do caminhão vai estar tem igual um ou não? Um manto, uma adaga e um bracelete. Não. Você tem tantas coisas assim que não sabe. Ah, é porque como é o circo fechado... É que o pombo não parou pra ver ainda faz pressão que no chão faz, caminhão. Pra falar a verdade. Assim, manter o mesmo peso, a gente ficou numa correria pra lá e pra cá, então a gente não viu. Tá. Faz um cheque de inteligência, Ciro. Cruzão? Cruzão. O pelo? É só pra saber se o pombo pesa ou não. Depende, é um pombo africano. É uma galinha d'Angola. 6, 21. Se o pinguim pesa, porque o pinguim não voa. Mas é pombo, pinguim pomba. Eu não sei, tem gente que chama de pombo também. Ou passarinho, amigo. Algumas pessoas dizem que o pinguim é um pombo congelado. É um pombo de terninho. É um pombo de terno. É um pombo executivo, por isso que ele não voa. Mas pera, não, os executivos voam pra caramba? Mas aí alguém leva eles, né? Ah, faz sentido. Ó, tarefa de casa. Próxima vez que a gente dormir, como você não dorme, você vai... Eu vou ver esses itens, prometo. Quer anotar no seu osso? Não quer anotar no meu osso? É amnésia agora? Eu tenho um livro. Anota aí pra você dedicar. Mas você... Tem uns livros interessantes, talvez você aprenda algumas magias legais. Sim, mas eu queria alguma coisa... Física? É. Depois eu vejo o que faz. Sim. Pelo menos me empresta por enquanto. Sim, então pode usar. Não precisa ficar esperando. Ok. É a lente dele que é mágica, né? A conexão. Muito bom isso. Em off não tem não tudo, tem a bitch. Sim. Esse óculos não tem tudo, bitch? Não, esse é da vantagem em Investigation. É. Só Investigation? Só Investigation. Só. É tipo o Sherlock Holmes procurando com esse loop. Uhum. Pera. Sou bosta. Ah, mais ou menos seria isso, Rocha. Não sei se vocês todos conseguem enxergar. Tem árvores? Sim. Tem árvores. Que provavelmente é alguma coisa que vai cair também. É. É, eu já imaginava. E você, com esse seu ability check de 21, você consegue desvendar mais ou menos o que seria o possível mecanismo da armadilha. Tem uma placa de pressão aqui no meio. Quando pisar nela, vai romper um cabo que vem aqui por um túnel até o tronco que você viu, que tá segurando esse tronco, deve ter alguma mola aqui dentro do buraco, que quando partir isso, não vai mais estar segurando, a mola impulsiona o tronco para cima e o tronco faz com que a rocha seja jogada em cima de vocês. Sabe como é que chama essa armadilha? Rebolinho. Não, é o... Puta. É o pebolim, sim. É o pebolim, agora é pebolim. Como é que chama aqui? Puta, aquela da... É pebolim. É pebolim aqui? É. Não, ele é pinball. Ah, é pinball. Tá certo, é pinball. Pebolim é o... Pinbolim. Pebolim é o mesmo lá. Falei, pô, vocês entenderam. É o mecanismo mesmo. A bolinha fica do lado. Não. Pebolim é dos hominhos, do futebol. Não. Sim. E o pinball é o da bolinha. É. O pinball tinha que acabar apertando os botões. Ah, nada disso da minha época, então, que se... Como assim na sua época? Bola, pininhos. Como assim? A gente jogava pinball no computador lá nos 95, pô. 2000. No 95 acho que tinha. Não. Ok, Windows à parte. Você consegue travar o negócio de uma forma que você acredita que não vai mais armar copas, armadilha. E ao mesmo tempo, conforme você vai estacando, você demarca toda a área da placa de pressão. O que vocês fazem? Então vamos fazer assim, ó. Eu vou na frente, voando, pra ver se. Teoricamente a placa tá travada, pode pisar. Eu dou uma pisada pra ver se tá realmente. Ok, tô indo pra trás. É, vai pra trás. Gente, fala atrás, fala atrás. Eu vou testar. Senso de merda, tipo. Eu vou testar. Não vai dar merda. Eu testo, eu passo. Segura o seu trabalho. Por cima. Você passa ali por cima, né? Você pisa, quando você pisa, o negócio daquela rangida, aquela descidinha de leve e para. Não, Jeff. E não dispara a armadilha. Deus segura a ponte, já tá lá pulando. Deus segura essa armadilha. Deus segura essa armadilha. Se fosse o Theon, com certeza estaria. Calmir, segura de bluff. Dá pra passar. Dá pra passar. Ok. Não passa todo mundo de uma vez, porque o Murin é pesado e a Lisbeth também, a armadura é pesada. Tá? E eu vou indo. Fina indiana. Mais pra frente. Ok, você passa. No Investigate ali pra ver se tem outro tipo de acionamento, porque pode. Que tal assim, os mais gordos sentadinhos no tapete? Só pra garantir. Vai um de cada vez, fina indiana. Não vai adiantar nada no tapete, velho. Como assim não vai adiantar nada? Um negócio que levita. Pronto, se estiver caindo no buraco, fala, não adianta nada a levitação. Você se esqueceu dos pombos. É só pra você botar em óculos. Já acabou de falar que o pombo comia a minha avó. Estamos fechados. É porque teoricamente eu tenho anotado quase todos os itens mágicos que a gente tem. Isso aqui, né? Exato. Aqui tem só os meus, então. Não, eu tenho de todo, quase todo mundo. Começa a pular da árvore, começa a pular. Ok. De preferência, eu vou andando pela montanha. Eu tenho pedra, tem sintonia. Tipo, Naruto andando. Você quer ficar com 23 de inteligência? Certo, certo. Eu vou andando pela montanha. Imagina que dá 23 de inteligência. Eu tô andando. Ok, a Toff ela vai passando pelos cantos. E vocês, um por um, vão passando e atravessando a armadilha. Tá, escapando dessa armadilha. Até que a moça que morreu, né? Que mataram a filha. Grel, você se lembra que depois, logo após esse rochedo, vinha a torre. A moça que morreu, né? Ok. Castelo, matar a filha. E aí vocês andam mais alguns minutos, tá? E chegam até a torre. Detalhe, enquanto eu desarmava, demorou um minutinho, já fiz de novo com essas primitivas pra ver se tem alguma coisa com outras. Humanoides. Que direção? Olha só, que bom que eu falei, porque. Eu já sabia que eles passavam assim. Todas. Quantos humanoides? Quantos? É, dá pra saber quantos. Eu sei exatamente quantos. Exatamente quantos? É, um, dois ou muitos, essa opção. Não, não, eu sei. Então a resposta é muitos, muitos, muitos. Olha, eu acho que passa de mil. Cada muito é uma centena. É um zero que adiciona. Fala isso que aconteceu. Eu sei o número, direção geral e distância das criaturas. Tá com a gente. Sei o número. Tá agarradinho aqui. Fica na mão, velho, fala pra mim. Ok, 150 vindo do sul, 280 vindo do leste, 325 calma, impressa do oeste. Fala de novo esses numerozinhos, velho. 150, 280. 325 do leste. Caralho, mano. Tá. 47 do norte. Do sudoeste. Tá, vamos pegar norte. Que distância que eles estão? Nordeste tá vindo. Todos 8 quilômetros, né? Do, tá longe ainda. O máximo, 8 quilômetros. É o máximo. Então, um grupo tá mais próximo. Nordeste tá vindo mais 45. Noroeste tá vindo 38. Caralho! Sudeste tá vindo 83. Vou fazer a conta até na calculadora, porque eu não vou fazer isso na. É muito quebrado. Né? Sudoeste tá vindo 25. Cabanas. E acabou os pontos cardiais. Os principais, né? Que é a divisão de dano de juízo. Cala a boca. A gente tá andando assim, Jeff. Para, gente. Ele tá cercado. Apitou, né? Não, não estamos, não. Estamos. Bem-vindo, mais de 1.500. Quando você fala, para, gente, todo mundo para em cima da placa. Né? Não. Você rola a conta, mas tudo bem. Não, nem metade. É, vamos continuar vendo aí. Exatamente. Opa, peraí. 1, 2, 3, 6. Dá uns 700. Não. Quantos dão aí? Calma, que eu clicar com o. Dá uns 700, aqui. Não. Dá uns 900, acho. Quase mil. Ah, 1033. Eu vi assim, gente, eu sinto mais ou menos 1033 criaturas. Mais ou menos 1033. Mais ou menos é pra eliminar 83. É, eles estão cercando, estão vindo de todas as direções possíveis. Também. Não me surpreenderia nada se não perto do céu. Com aquele negócio. Que distância que está o mais perto? O mais perto. Peraí, deixa eu pensar. Não, do oeste, né? A distância que está indo. Você disparou o buraco lá, você não é da direção, né? Da nossa direção, porque a gente está continuando. É. Os mais longe estão no limite ali, a 8 km. Ah, tá de boa. Os mais perto estão a cerca de uns. De 1 km. Olha só. Os caras, eles estão a 1 km da gente na direção que a gente está indo. Você quer fazer uma loucura? Que loucura. Quer sair da linha temporal por um tempo? Não tem uma maneira melhor de resolver. Vocês estão falando disparados ou andando em direção à torre? Já vi pessoas falarem coisas sem noção. Ok. Jeff, como que tava a outra torre? A gente pode sair daqui torre? E vamos poder ir pra lugar nenhum. Não, mas como se a gente não existisse por um X período de tempo. Gente, a última torre, ela tava em boas condições. A gente consegue defender essa torre de uma quantidade de mil? Massa. Eu mato os 500. São mais de mil! Mas eles não estão vindo diretamente da torre? Não. Tem uma aquela direção. A gente tá. Que você tá? Griel, você começa a sentir. Se aproximando, entrando na área da sua magia, do seu poder mágico aí, né? Que é no raio dos 8 km, mais criaturas. Tá vendo? Agora são mais de 8 mil! Exato. Caramba, são muito. Ok, vamos seguir pra torre e esconder. Querem ir pra torre? Vamos pra torre. Nós estamos indo pra torre. Quantos nós estamos? Eu acho que a gente não chega. Guarda tudo. Vocês vão correndo até a torre. Okay. Passam 5 minutos, vocês chegam numa pequena clareira que e avistam a torre. Será que tem? A torre tá tomada. Tem tá gente tomada. Lá dentro? Esquece que eu tô sempre. Sei. Aí eu também tô. Sim. Eu também. Que eu tô top. Tem gente lá dentro? Viva! Não sei, eu não tô vendo. Você sente, menina? Tu sente algum cheiro de. Da carniça? Sente. Cheiro de pessoa morta, essas coisas? Muito forte. Vamos já tomar. Da torre? Eu já senti. Tarefa pra você: fazer uma ilustração disso. Eita porra. Me lembra, porque no nosso assim. Lembrem da outra torre, como que ela era. A entrada da torre era pelo alto, tá? Tinha uma escada que subia em espiral até o alto da torre, onde existia a entrada. Né? Ou seja, se vocês destruíssem ou, de alguma forma mágica, escondessem os degraus, né? O interior da torre era inacessível, certo? Sim, certo. Essa torre, ela é similar. Tá? Ele é um pináculo alto, ele tem uns 10 metros de diâmetro, tá? E tem uns 30 metros de altura. Tem algum jeito pra tirar esses degraus? Deve ter algum mecanismo lá dentro, pra falar a verdade. Tem um jeito de tirar os degraus, com certeza. Essa torre parece bastante com a sua torre, do seu antigo xadrez. Parece. Eu lembro das peças. Parece, com aquela torrezinha lá. Jeff, eu como Ranger não devo conhecer esse sistema. Gabriel, eu acho que você deve fazer um saving throw de sabedoria. Um teste de vontade. Esse é vontade. Eu posso, se ele pediu pra ver se eu consigo sentir uma letra, eu posso fazer isso pra ela? Almas atormentadas, top. Ninguém vê, pá. Peraí, vocês vão deixar eu descrever a porra da torre ou não, cara? Não, a gente tá ansioso. 25, Jeff. 25. Eu acho que você tá no limite do seu controle mental ali. Porque a torre que vocês olham não é uma torre feita de pedra. Então. Talvez até fosse. Tá. Mas a face circular da torre, o que vocês veem são incontáveis rostos em agonia, rostos élficos encravados ali na torre, cobrindo toda a face externa dela. Os degraus, eles não são placas pétreas que formam a escadaria. São corpos de elfos sem cabeça que estão fincados de alguma forma na estrutura da torre e vão formando os degraus. Então alguém já recolheu os degraus da torre? Hã? Os degraus são recolhidos, então, os originais? Os degraus originais de pedra não estão ali. Vocês veem degraus feitos de corpos élficos. Tá? O telhado da torre, ele é feito não de palha, não de alvenaria. Ele é feito de couro. Vocês veem diversas peles de elfos. Vocês percebem o seguinte, os elfos eles foram cortados, foram depelados inteiro, então vocês veem diversos elfos, o couro do elfo inteirinho ali, ó, tá lá esticadinho, tipo uma pele de urso, tapete de pele de urso, são tapetes de pele de elfos, tá, emendados, formando um mosaico bizarro, tá, cobrindo o telhado dessa torre. Mas a construção original nem tá aí, então. Essa é a construção original, é redecorada. Tá. É skin. Vamos, literalmente. Skin de corpo. Literalmente. Pele de aço. Porque skin de corpo. É. Corre, pele de aço. No alto da torre. Hã? A gente entra. No alto da torre. Não, eu vou ter que. Balança uma flâmula. Feita com a pele de um elfo. Um símbolo da aliança. E o símbolo de Ragnar. Deus da morte. Vou gastar um minutinho aí, Jeff. Não, você não vai gastar um minuto ali. Os caras vão chegar na gente. Você não chega em menos de um minuto. Você não sabe. Você não sabe do que eles estão vindo. Ok, Jeff, então vamos entrar na torre. A gente tá aqui a distância da torre, Jeff. A gente tá aqui a distância da torre. Uns 20 metros. Qual é o estado do Grial nesse momento? Tirando. Qual que é o estado do Grial? Visão. Não sei se a munição pegaria 20 metros. O estado é torça pra cima de 2 mil. Mais ou menos um. Está. 2 mil? É. 20, é possível. Deve ficar mais ou menos uns 15 metros de distância da torre. Tenta ouvir algum barulho, algum som dentro da torre. Okay. Parece que tá tudo em cima dentro da torre. Eu tô sem a beira de um ataque de pelanca. Você consegue voar nessa daí? E só o cheiro de carniça. Cheiro de podridão, cheiro de morte. Muito, muito, muito forte. Sim. Não, vou com o soldado normal. Chama menos de atenção possível. Vamos subir. O cheiro da floresta. Poderia se destacar no meio desse cheiro de podridão. Esconder lá dentro. Ah, tá aí todo mundo. Essas coisas. Por que falando? Aí o pessoal que não vai de tapete comigo. O tapete boa, né? Boa. Qual que é essa aqui? É o mesmo? Falei, então, é bom não ver esses bichos aí, porque senão eu vou perder um pouco o controle. A Alevandra, ela tá em estado de choque, ela tá parada olhando pra aquilo. Que horror. Tá com verde em mim hoje, que entra em fúria. Eu tiro o tapete, montem. Onde vamos? Lá pra dentro. Eu abraço a Levandra, Jeff. Você segura a mão dela, Toque. Ela tá estática. Criel, você abraça ela, ela tá estática. Nossos colegas vão conseguir entrar dentro dessa torre? Você sabe o colega que eu tô falando. Escuridão na gente. Putz, se ninguém se o homem não vê, o coração não sente. Puta que pariu. Bem isso. E aí, o que vocês fazem? Então, Deus sabe, eu sou insensível. Você é. E não? E eu levo, quem não enxerga, eu vou levar pro tapete pra voar, né? E o celeirinho e quem voa... Ninguém enxerga, na escuridão mágica ninguém enxerga. Eu enxergo. Mas ela fez a escuridão, tipo, pra o Griel e pra... E pra Levandra. Não ficarem, atônitos. E pra eles não verem o que tem lá dentro. Mas ninguém tá vendo, só você. Só eu tô vendo, eu sei. Entendeu? É que eu vou antes. Entendeu? Tipo, porque o celeirinho voa, o celeirinho pode sair da escuridão. Entendeu? O pessoal do tapete, eu falo assim, ó, monta no tapete, aí eles a gente entra na escuridão. Tá, a escuridão tá centrada em mim, vamos supor. O objeto que tá comigo. O óculos. É, pode ser o óculos. Vamos entrar logo. Aí eu vou com o tapete lá pra dentro. Então a gente fica com a escuridão. Certo. Então, teoricamente, só quem vai ver o que tá lá dentro é o celeirinho que vai entrar um pouco antes. Mas e eu, por enquanto. Vocês estão todos voando? Sim. Questão maior. Tapete. Toque não vai voando. Eu tava indo bem antes do só não, não, não, não. As paredes foram lá atrás no rochedo, já. Mas tá no rochedo, a gente tá na... É pra entrar na torre, dentro da torre. Não vai entrar voando. Vai andando. Você vai ficar, vai entrar pisando nos corpos dos elfos que estão empalados aí? Eles estão empalados. Eles são os degraus. A entrada é só por cima. Não tem problema. Tá. E a Toph. A Toph é insensível. Toph não tá vendo nada. Eu sei. Você sente uma aura extremamente sombria ao redor da torre. Eu sei que são corpos suficientes pra segurar. Mas isso não quer dizer nada, isso já foi. Seria o máximo ilusão de entrar num lugar desse. Entramos já? Entrou já? Peraí, cara, só. Céu, prepara o acalmar emoções, que a Toph vai ficar nervosa lá dentro. Sem contar também que eu não falei que eu ia entrar. Eu tô parado na frente. Não. Tudo bem. Mas a questão dele é o entrado, tá ligado? Não é isso do. Ele tá tentando uma hora extremamente sombria, maligna, mano, dessa turma. As almas em seu interior começam até a se revirar. Eu vou tentar ficar aqui do lado. Eu. Acho que eu falei pro hotel. Eu vou do lado dela. Gente. Você sobe para logo. Do lado da torre? Sobe logo, os bichos estão chegando. Sobe antes que ele chegue. Eu entrei na torre. Entrou na torre? Quem entrou na torre? Eu fui o primeiro. Quem não voou para entrar na torre? Não, você não entrou na torre, você não entrou. Então provavelmente a gente não voou. Vocês vão entrar? Todo mundo. Assim, quem não voa normalmente vai de tapete comigo. Ok. Tipo, o Lisbeth não voa, a não ser que ela vire o anjo lá. Não quiser virar o anjo, dá pra ir de tapete. A Levandra não voa, vai de tapete. A Kyra vai de tapete. Kyra vai de tapete porque ela gosta de andar de tapete, claro. Na verdade, eu tenho as asas agora o tempo todo. Tá vai voando. Ok. Pode materializar. Estamos lá dentro, Jeff. então. Vocês entram ali. Desfaça essa escuridão. Vocês vão ficar lá fora um tempo? Só um momento. Quanto tempo? Eles estão chegando já. O tempo pra eu me acalmar. 3 horas. E consegui entrar. Ok. Quer dizer, nós conseguimos entrar. Nesse meio tempo se transforma. Você se transforma? Transforma. Certo. Você fica um tempo lá fora pra se acalmar então. Vocês entram e desfazem as coisas. Não. Não. O que, que eu vejo lá dentro? Não tem mistério não. Mas. Eu acho que não vai ser bom entrar nisso. Esse lugar foi por isso que eu fiquei aqui fora com você. Eu devia imaginar o que você estaria sentindo. Não, na verdade não sou eu. São eles também. As orelhas mexem, tá? As orelhas mexem. Captando a presença de alguma criatura que entra na clareira. Uma, depois duas, três. Eita, ainda não, pô. Como que o homem fez essa lasenca? Não, mas a gente tá lá dentro do olho e precisa fazer minha sala. Warren, você sente um cheiro. É que tá fazendo por ordem da coisa, mas a gente tem a sala dentro, porra. Um cheiro que lembra as suas origens. Um cheiro de orcs. A gente tá 20 metros, tá 1 quilômetro. Quando vocês olham pra trás, vocês veem. Você, né? Vê primeiro um, depois dois, depois três, depois quatro, né? E depois, só quando você olha, tem uns 20 orcs. Aparecem magicamente ali na clareira. Teleporte. Teletransportados. Nossa. Exatamente de teleporte. Vou poder se teleportar. Teleporte infinito. Mas será que foi um não, teleporte comum? Tá, vamos lá, aqui é como se fosse a porta de entrada. Não, a porta de entrada lá em cima. Alguém trouxe lá em cima. Não foi pausa. Não, pode ser. Uma versão ali. E aí tem uma escadinha. Não, só mais uma versão de step aí. Ah, beleza. Vou fazer esse brinde. Pode ter um feiticeiro. Torre? Difícil. Mas pode. Corpo de elfo, corpo de elfo, corpo de elfo, corpo de elfo, corpo de elfo, corpo de elfo, corpo de elfo, corpo de elfo, corpo de elfo, fora. Porta, a escada por fora. Quer tentar passar correndo? Bora. Então a gente começa a tentar subir. Vocês sobem, tá? Começam a subir. Tá? Tá, eu vou ficar, tipo, por mais que... Só lá nela. Nossa, eu sou meio... Esquenta. Conforme vocês dão os primeiros passos, vocês escutam. Pisando nos corpos. Ainda macios. De alguma forma bizarra, esses corpos não estão rígidos como os corpos das pessoas mortas. Eles continuam mantendo a maciez ainda. Tá? Conforme vocês vão avançando, quando vocês estão já no 8º degrau, quando vocês pisam, vocês escutam um gemido. Pisa um degrau na frente. Pisa no próximo. Pisa mais um degrau. Conforme vocês vão pisando os degraus, vocês vão escutando gemidos e choros dos elfos sobre os quais vocês estão pisando. Eles estão vivos ainda? Eles estão morrendo. De alguma forma, eles mantêm a consciência ou a vida ou apenas um único sentido. É o sentido da dor ativos em seus corpos. Você devia ter ido voando? E aí vocês escutam. Crocha, gruba! Eu entendo. Achamos os instrutores. Somos dois. Subindo as torres, subindo na torre. Peguem-nos! E eles começam a correr na direção de vocês. Tá. Eu quando ele fala isso, eu dou um rugido alertando a todos. Não sei se, tipo, como assim alertando? Escutou um. Óbvio que chegou de mim. Na hora que eu escuto do terceiro, eu paro. Você para. Para. Tu... Por que você para? É igual no Rick Morty. Quando o Morty tá Gregorio. Aí, tá Gregorio. Gregorio, você me ouve? Sim. Sim. Avisos demais. Temos companhia. Orcs. Temos companhia. Orcs. E aí, você tá parado ó, ali em cima do degrau e você sente ou você ouve o degrau. Ai, ai, ai, ai, morre, morre. E você sente a pele macia embaixo do seu pé, como se estivesse se mexendo, se revirando, tentando tirar você de cima dela. Dá um fundo, eu não reconheço. Faz isso com a boca. Contrariando a sua própria natureza, os seus próprios instintos, mas para evitar aquele horror horrendo, horripilante que está sob seus pés, a Toph ativa um poder mágico e sai voando. Jogou a pretinha? Não continuo usando essas escadas. Elas estão com dor. Eu vou fazer outra coisa. Chame os outros, eu vou tentar contê-los até vocês chegarem. Jeff. Moore, chama os homens e eu pulo do degrau que eu tô, pulo pra cima dos orcs. Moore! Lindo. Moore, chama o Theon! E dou e vou, tipo, conforme eu transformo, eu dou aquele uivo de fúria. Se estivesse contrariando alguma coisa dentro de mim, tipo, por mais que elas estejam seguindo caminhos diferentes, mas são, entre aspas, familiares. Ok. Então, de fúria e um de tecedor, eu chego pra tentar pra cima deles. Ok. E eles vão pra cima de você te atacar. Toph, você vai entrar na torre? Eu tô parado, não, tô parado. Tá parado ainda. Só tá voando acima dos degraus. Eu segurei o Murin, chamo o Theon e avisei eles, temos companhia. O Murin, ele pula lá pra baixo, você sente o Murin pulando lá pra baixo. E o lobo, vai avisar o caralho. Dando aquele uivo gigantesco e partindo pro meio do combate. Lá dentro vocês. Mas aí, volta um pouquinho, né? É. Sim, vou voltar um pouquinho. Porque vocês entraram e assim ele viu tudo que tem lá dentro. Nerão vai ver, pode ajudar. Lá dentro, as paredes da torre também são decoradas. Eu imagino. Certo? Com quadrinhos. Com quadrinhos? Não. Com o restante dos corpos dos elfos. Se lá fora estão as cabeças, do lado de dentro está o resto dos seus corpos. A torre, quando vocês entram na torre, a torre ela é um anel, tá? E vocês descem para os outros andares pelo interior, pelo miolo, tá? A parede interna do anel, tá? Ela é inteira decorada com braços, certo? Toda decorada com braços. A parede externa do anel, ela é decorada de forma bela até, porque vai se intercalando as decorações. Uma hora são pernas, tá? Outra hora são tórax e outra hora, formando assim quatro quadrantes na torre, tá? Vocês em um trecho de parede que tem uns 50 centímetros de largura, tá? São quatro formando uma cruz, né? Estão dispostos um de frente pro outro, né? Vocês veem verdadeiros painéis de genitálias elfas, todas violadas. Ainda bem que eu tenho percepção às cegas, né? Eu vou andando com o olho fechado. Você vai tateando a parede? Peraí, eu só vou andando. Mas era que eu entro com a escuridão. Mas eu tenho percepção, eu entrei antes. É, então. É. Eu sei onde é a parede, onde não é, e eu vou andando só. Certo, ok. Ok. Oi? Bugou? Não, só prestar atenção. O chão, por outro lado, quando vocês entram e pisam no chão, né? O chão ele é macio. Não, calma que a gente tá de tapete. A gente tá de tapete. Não, você só o Cederinho pisa, o Cederinho pisa. Você pisa no chão, Cederinho, e o chão é macio. Quando você olha pro chão, você vê uma vasta coleção de orelhas cobrindo o solo. Qual é a largura e altura? Largura? Tem 3 metros de largura o corredor circular que se forma. Tá, então são 3 e o miolo interno tem mais uns 3 metros. E altura? 3 metros de altura. Dá pra ficar tipo, pelo menos planando ali? Batendo as asas? 3 metros de largura? Ah, dá, com um pouco de dificuldade, mas dá. Então eu vou ficar meio planando, voando. Dá pra fazer, sim. E aí? Eu vejo isso quando eu entro. Dá pra ver o Celerinho. Entra, vê o Celerinho batendo asas, né? E aí você vê todos esses detalhes. Já pensou numa ideia idiota hoje? Foi entrarmos nessa torre. Percebi. Tá. Vocês ainda não viram as orelhas, as genitálias e tudo mais. Eu vou gastar o... A gente vai escutar os barulhos de dentro? Não. Vou gastar a bolinha do vácuo. Bolinha do vácuo. Eu conheço a bolinha do Blanca. É, e eu vou deslocando ela pelo chão pra tirar as orelhas. E aí eu desço eles aonde eu tirar primeiro, mas ainda com a escuridão. Ah tá, você vai fazer um buraquinho ali no chão. É, eu vou tipo, porque eu posso mover ela. Entendeu? Então eu vou passar uma borracha ali. Tá, e deixa eu ver o que isso faz exatamente. Vai pro limbo, teórico, vai pro vácuo. Isso é possível que você tá falando. É. Calma, você não sabe o que tem ali. Ah, desculpa. Pode achar que é possível. Posso achar que é possível, tem razão. Pode não ser. Esse era de obliteração você tá usando? É. O poder de 14º nível. É, dá um ponto heróico pra ele, por favor, ali, ó. Deixa eu ver se ela será suficiente. Foi enorme. Ô, louco, sempre foi. Que bom que eu tenho mais 20 com o Sharpshooter agora. Bagaça. Ou seja, meu dano mínimo agora é 24. Mas assim, acho que tá faltando algum dano. Eu tava somando 18 antes. Não será que eu tenho esses 4 aí, hein? Não, era mais 7 barra mais 11. Era alternância de alguma coisa. Ah, quando é amigo favorito. Sim, você não, inimigo favorito. Inimigo favorito. Quando é que você bater nele? Inimigo favorito, isso. Tinha deixado de somar muita coisa. Tipo os dois itens mágicos. É. E agora tudo ali é inimigo favorito. Todos são humanoides. Esse aqui daria. Tá, ok. Não precisa ver o ponto é mágico, não. Você consegue não fazer isso. Então eu vou te dar um pra aumentar o diâmetro. Mas é o diâmetro que caiba todo mundo. Certo? Ah, deu dela. Não, não precisa ser tudo, porque é pra ser um metro. Né? Porque 3 centímetros pra ser um metro é de o quê? Um diâmetro que caiba todos vocês. Ah, 30 centímetros de que diâmetro. Que pega o chão inteiro. É. Pega uma esfera de 3 metros de diâmetro. É. Isso. É porque eu vou movendo ela, porque eu vou limpar tudo ali. É porque eu posso movendo ela por turno, né? Mas ela volta quando sai? Ou é... Como se ela volta quando sai? As coisas que estavam antes não voltam? Não, vai pro limbo. Meu vai Deus. Pro vazio. É um buraquinho negro. É literalmente uma passando uma borracha é, no mundo. É um buraco negro. Aí quando nada o vazio volta, aí fala assim, ah, desgraça, tá culpando aí. Olha aí, ó. Quanta orelha, é quanta Simpsons, perna. Quando é buraco negro, tem um planeta que tá chegando um chute de orelha de ó. Ela tá criando um mundo com novas pessoas. Ok, ok. Você vai sugando, então, um minuto? É, eu vou um minuto. Um minuto? Dá pra limpar bastante. É, dá pra limpar bastante, eu acho. Tá, você começa a limpar, mas não chega a dar um minuto. Não, chega a dar um minuto. Você vai limpando, limpando, limpando, e aí subitamente vocês escutam gritos de orcs do lado de fora. É, a Java Veloz. E aí, quando você ouve os gritos dos orcs e aquele uivo estridente do Murin, você olha pro chão, você... Quem mais enxerga no escuro ali? Só eu e a Java. Só eu, porque a escuridão mais. Só você. A escuridão mais. Você tá fora da escuridão, né? Quem enxerga só com o olho fechado? Tá com o olho fechado pra não só ver. Só quem tem visão verdadeira. Tá. Quando o Murin do lado de fora ele uiva, se ele. Tiver... Você olha no chão, aquelas orelhinhas e elas ficam vibrando, tremendo, tremendo. E começa a sair sangue de dentro do que seria seus ouvidos. Ante o poderoso, estrondoso uivo que o Murin emite lá fora. Em resposta aos gritos do Murin. O que eu vou fazer? Tipo, passo na porque tem janelinhas ali, não tem? Tem. Da Vila Esporte. Eu passo nesse lugar e ponho ele e a Alevandra de frente pra esse lugar e tiro a escuridão do olho deles. Ok. Ok? E aí okay. Eles podem atacar normal. E aí vocês poderão atacar, tá, mas vai ser só na próxima sessão. Não deu tempo do espírito do crepúsculo aparecer. Eu falei. Porque eles estão presos em Valcar ainda. É mais ou menos isso. Vamos ter que encerrar porque eu preciso parar cedo hoje, pessoal. Agora é 7 horas da manhã, tô pegando estrada. Ok? Ok. Parando.